se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Magicando. Ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de capirotagem e hoje, somente hoje, a gente vai chafurdar na escatologia literária de H.P. Lovecraft para ver se acha um Lotus que justifique essa pauta alucinógena de magia e capirotagem lovecraftiana. Será que os escritos do autor do século XX estão tão vivos a ponto de que você consiga fazer magia? Hoje a gente vai descobrir nesse episódio, e para me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo correspondente, Vinícius Ferreira. É para fazer frase de efeito? Você pode fazer o que você quiser. Pau do seu cu e dinheiro no meu bolso. Ei! Fala essa frase pro... Estamos aqui também, ela, a queridíssima alucinógena também, Lívia Andrade. Gente, hoje é só dar o tchutchuco hoje. É o Clayton? O Clayton, o tchutchuco. Ah, não, tem o Nivaldo também. Tem o Nivaldo também, né? E temos aqui ela hoje, nossa queridinha linguista, Juliana Pozzolacqua. Moleque transante. Desculpa, ressuscitei o meme. Mas sabe por que eu ressuscitei o meme? Porque eu não conhecia o meme. Eu tava lavando o cabelo, não sei o que aconteceu nessa época. E foram essas duas pessoas que me apresentaram esse meme essa semana. Entendi. Do moleque transante. Que esse teu trabalho que você tá agora tá meio... Te fazendo mal. Companhia que tá te fazendo mal. Exatamente, exatamente. E hoje você vai descobrir finalmente se Lovecraft era um médium. Eu gosto desse papo muito louco, né? Se Kenneth Grant estava certo, ou seja, não estava, já dou um spoiler aqui nesse episódio. E você vai descobrir mais logo depois do recadinho e a gente já volta. Chegamos agora nos recadinhos do Magicando. Eu estou com essa voz sexy ou resfriada, dependendo do quão louco você está, porque esse episódio está muito louco, falando sobre Lovecraft e muitas coisas legais. E, cara, temos aqui um lembrete para você. Primeiramente, pré-venda da reimpressão do Utarq. Então aproveite aí o frete grátis desse lançamento. Principalmente para você que curte runas e é trevosão, ele oferece uma perspectiva nova sobre a leitura de runas. Se você gosta aí de escutar o Bifrost, é uma aquisição recomendadíssima. E também pré-venda do Deus é um Dragão, do Lorde A. Olha aí, temos aí um escritor brasileiro esotérico, coisa que a gente não vê todo dia, né? Lançando o livro e tal, com toda uma visão super nova de como encarar o mundo, e, enfim, com toda essa perspectiva vampírica, né? E lembrando, pra você que não escutou nosso episódio sobre vampirismo, não é obsessor nem sugar a energia dos outros, né? Lá você vê essa constante filosófica que o pessoal acredita e tal. É bem interessante, e se você tá com dúvida, escuta lá o episódio. Lembrando também, frete grátis até o momento do encerramento da pré-venda. Então aproveita que é agora! Que eu não poderia deixar de falar da São Paulo Fantástica. Pra você, magiqueiro, que não escuta Mundo Freak, não sabe do que eu estou falando, o pessoal do Mundo Freak and do Magicando, que é basicamente a mesma galera, com Vinícius e a Lívia Plus, né? A gente tá fazendo aí uma feira, né? Uma feira com toda a nossa carinha do insólito, do mistério, do horror, do sobrenatural e da magia. Então, galera, aproveite para você que perdeu aí a venda do curso Bifrost de Runas, que também tá para se encerrar aí a venda, que vai acontecer agora o curso dia final de semana, dia 13, 14 de julho. Então, são os últimos ingressos, mas voltando para São Paulo Fantástica, os ingressos já estão à venda. Com R$35, você tem acesso a dezenas de expositores do mais alto nível e elegância. Acessórios, produtos mágicos, livros, vestuário, muita coisa legal aí para você. E com esse ingresso básico, você ainda vai ter aberto ali o palco, no qual a gente vai ter o dia inteiro de entretenimento, mesas de discussão falando sobre tudo. Ufologia, capirotagem, assombração, filme de terror. Vai ter muita coisa maneira. E pra você que perdeu o workshop aí, é uma oportunidade, né? Mini workshops vão ser ministrados no dia por um valor diferenciado. É bem mais em conta, né? Do que um workshop de dia inteiro. E que, cara, vai ter aí a Ju te ensinando como você elaborar seu próprio ritual. Você personaliza. Você que tá querendo sair do sofá, curso ideal pra você querer entrar aí na magia. E também pra você, no caso, entrar na magia do caos. Marcos Keller estará ministrando o basicão da magia do caos para você. Rodrigo Grolla vai estar dando aí uma introdução ao tarô. E do outro lado vamos ter workshops também de elaboração fantástica. Então a gente vai ter um workshop sobre literatura fantástica. Você quer tirar o seu livro do papel e entender o mercado? Vai pra lá agora. Você quer saber como fazer uma história horripilante pra quadrinho, pra qualquer coisa? O Rafael Fernandes vai estar lá pra ensinar você como você amedrontar o seu público. E a galera do Ultra Geek vai estar ensinando a você que tem uma ideia pra tirar lá do papel como achar a alma do seu podcast. E se você já tem podcast, cara, uma puta oportunidade pra você aí melhorar o conteúdo que você já trabalha, achar aí sua identidade, trabalhar roteiro, esse tipo de coisa. Galera, é só conteúdão. E, gente, dia 10 de agosto, o ingresso básico tá super barato, R$35, o que pra preço de São Paulo, cara, não é nada. Se você for apoiador e apresentar o comprovante que naquele mês você apoiou, né, ou seja por e-mail ou mandando ali o aplicativo, você vai ganhar um brinde exclusivo do evento. Então aproveite, galera, aproveite. Vai ser aqui na Associação Hokkaido, que fica próximo da estação Vila Mariana. Dá pra ir a pé tranquilamente da estação do metrô. Então, galera, aproveite que, ó, vai estar todo mundo lá. Inclusive, pra você que escuta Mando Break, nosso amado e odiado Rafael Jacaranda estará lá para tirar foto com vocês, dar um beijo em vocês. Mas não deixa ele se aproximar muito também, não. Porque também não pode achar que é assim também. Então bora lá pro episódio que ficou maravilhando. Você acredita no chuchulo? A gente vai descobrir hoje se ele existe ou não. Vamos lá, gente. Lovecraft era um cara bem legal. Não era. Ele era tudo menos legal, cara. Não era legal. Pode falar que ele era um grande novelista, alguma coisa legal. Ele não era. Também não era. Também não era. É, existe toda essa discussão. A crítica literária dá uma cagada foda pro Lovecraft, né? Não, mas ele é ruim, mas é bom. Então, e aí, só que hoje ele é popular, ele é super popular. Hoje em dia, cultura tá tudo lá. O que é popular é o RPG não. Do Cthulhu. Verdade. Isso dá trabalho de ler Lovecraft. É verdade. Muita gente deve conhecer Cthulhu, mas não sabe nem de onde que veio. O Frater MG, né? Falei assim, ô, Cthulhu, tá aqui, ó, livro, vamos ler. Aí ele leu duas páginas e dormiu. Aí ele, nossa, muito chato isso aí. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu dormi. Eu falei, objetivo alcançado. Olha. Tá bom, ok. Se o seu objetivo é curar a insônia... É perfeito. Meu livro favorito de curar a insônia é aquele da baleia lá. Moby Dick. Moby Dick é chato demais. Eu leio... É um clássico, mas é chato. Moby Ishmael. Pum, já tô na hora. É uma frase e uma cochilada. Entendi. Bem, antes de qualquer coisa, talvez exista uma galera um pouco perdida e que, enfim, acabou de sair da caverna agora. Vamos dizer que esse maluco não conheça Lovecraft. Inclusive, vai ter gente que não sabe que existe gente fazendo capirotagem com a questão do Lovecraft, né? Mais ainda, Andrei, será que você não tem várias pessoas já da geração Z, Alpha, Millennium, sei lá qual é o nome que estão dando pra esse negócio agora? Que a pessoa não precisa saber. Eu fui saber o que era Cthulhu, tava com uns 17. Te ensinaram na escola? Não, porque... Porra, mas até aí ninguém fala também de Felipe Neto na escola. Calma aí, eu não sei pra onde esse papo tá indo, mas vou cortar logo porque... Existem limites pra criaturas de Lovecraftianas que a gente pode invocar. Felipe Neto está fora. Não é uma dessas. Não é uma dessas. E ele tá com cabelo verde agora, que toma cuidado, hein? É, olha aí. Verde Clayton. Verde Tchutchuco. É, não sei, eu não acompanho. Como é que deve vir escrito na embalagem? Verde Tchutchuco. Chuchulo. Mas enfim, o Lovecraft, ele é um autor muito conhecido do início do século XX, né? Isso. Morreu super novo, com 29 anos, se eu não me engano. E que teve uma vida intensa no sentido de... Ele não era nenhum Lord Byron, né? Ele era um cara muito nerdão. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história dele, porque é o seguinte. O Lovecraft, ele nasce em uma família rica que se torna pobre bem quando ele nasce, né? Isso. É uma família que tá perdendo dinheiro principalmente. Ele é um novo pobre. Novo pobre. Principalmente quando o pai dele morre, quando ele era muito jovem, né? Que era o cara que cuidava das finanças. Logo depois o avô dele também morre, né? Então fica só ele, a figura materna, e logo depois a mãe dele também morre na adolescência dele, ele fica sozinho durante muito tempo. Ele era aquele cara nerdão desencaixado. Ele não frequentou a escola, ele estudou em casa. Ele tinha uma educação que, tipo, trabalhar não era uma coisa bem vista. Eu descobri mas ele isso. Ele nunca teve medo de trabalhar, não. Não, não foi. Ele não é medo de trabalhar. É tipo assim, trabalho braçal, trabalho. Sim. Coisa assim, não. Eu não, fui criado com o Danoninho. Imagina que eu vou fazer. O Crowley morreu na pobreza porque trabalhar? Jamais. Jamais. Acabou a riqueza de família. Uhum. E ele jamais considerou a hipótese de pegar na caneta e fazer um trabalho burocrático. Ou seja, ou escrever para ganhar dinheiro. Sim. Né? Existe uma categoria de pessoas que se recusavam a trabalhar. O Lovecraft já era de uma família que achava que trabalho pesado não era digno. Trabalho de estivador, de botar um negócio no... Se não mas fosse alguma que... coisa que não fosse uma caneta, não podia levantar. Mesmo que fosse considerado digno, o Lovecraft tinha uma saúde muito frágil. É verdade. Ele era uma criança doentinha e tal, e virou um adulto doentinho, inclusive da cabeça. E é isso aí. O único tipo de trabalho que ele podia fazer era sentado numa escrivaninha. Tem umas lendas que falam, né, que ele já escrevia com 3 anos de idade, escrevia poesia com 3 anos de idade e tal. Imagina, Gugu, Dadá. Dadá Gugu. Poesia dadaísta. Dagon veio daí. Tá pronto, foi aí que ele canalizou a primeira vez. Olha aí, 3 anos de idade. Sheiliana. E é muito interessante porque ele era um cara nerd no sentido mais clássico do termo, né? Porque ele era um cara que ele curtia ciências de maneira geral. E ele era muito estudioso, então ele curtia geografia, astronomia. Ele era um entusiasta do desenvolvimento científico da época, né? Ele estava sempre ligado no que estava acontecendo. É um homem positivista à sua época, ele, né? Ele admirava o Tesla, por exemplo. Sim. Quem não admirava o Tesla, né? Não, tinha gente que cagava pro Tesla e via... Olha, que coisa incrível que estão fazendo. E não sabia quem era o Tesla. Ah, sim. Sim. Ele acabou nunca sendo aceito pela faculdade. Foi um dos traumas, grandes traumas da vida dele. Mas o que ele é conhecido hoje, a sua obra, que hoje carrega o bastão, né, de seu trabalho, né, é as noveletas e os contos, né? Ele foi, durante muito tempo, um escritor através de revistas que saíam pulp na época, né? Qual o nome de pulp, que acabou se tornando um gênero, né? Pulp Fiction, por exemplo, né? Vem daí a homenagem. O pulp é a polpa da árvore, né? Então eram revistas muito baratinhas que eram feitas pela polpa da árvore, que era um material muito barato. Papel vagabundo. Papel de revista médica. Isso aí. Então, tipo assim, era um lugar que era considerado na época um lugar para baixa literatura. Onde estava o horror, a ficção científica, a fantasia de maneira geral, Conan, por exemplo, enfim... Toda essa galera, inclusive Lovecraft era amigo do escritor do Conan. Sim, o Lovecraft influenciou e foi influenciado por uma porrada de gente da geração dele. Acho que o maior corpo de escritos do Lovecraft, na verdade, é epistolar, são cartas. Ele escrevia carta para um caralho. É como se fosse um análogo de hoje do cara que fica no WhatsApp o dia inteiro. Ele se correspondia com um monte de gente, correspondências longas, e ele arquivou isso. Então, na gringa tem publicado compilações de cartas dele e tal. Eu nunca me dei o trabalho de ler isso, mas o que a gente sabe sobre as opiniões dele, sobre a vida, o universo e tudo mais, veio daí. Não é dos livros, porque os livros são ficção, com exceção de um ensaio ou outro sobre alguma outra coisa. Isso é muito interessante porque ele é um homem muito desencaixado do seu tempo, diria eu. Porque ele, em vários sentidos, eu acho, né? Ele era um cara que você imagina o seguinte, ouvinte. Ele nasceu em um mega interior nos Estados Unidos, que é extremamente conservador, de uma família super tradicional. E a gente estava no século XX. E ele tinha já ideias muito... Eu vou evitar falar palavras conservadoras, porque eu considero que aqui seja até meio atrasado mesmo. E até mesmo isso se reflete na obra dele em diversas formas, inclusive na escrita dele. Muitas coisas que os críticos falam dele... é que ele era um escritor de medíocre para baixo, da maneira como ele escrevia, porque ele era um cara que ele copiava pessoas do século passado. Isso. Eram pessoas que inspiravam ele. Né? A inspiração dele era século XIX, né? Até porque era a coisa mais recente que tinha. Mas você vai ver as inspirações principais dele. São o Edgar Allan Poe. Sim. Tem uma escrita empolada pra cacete. Sim. Também americano, muita gente acha que é inglês. Nossa, eu lendo A Cor que Caiu do Céu, eu falei, puta que pariu. Esse cara é do século XVIII. Foi o primeiro conto dele que eu li, foi A Cor que Caiu do Céu. Quando eu vi um cara 20, porque o cara escreve desse jeito. Aí eu vi que era um estilo, que não sei o quê, e que ele era dado a imitar que fosse uma coisa muito mais antiga parecer, o conto dele era pra parecer mais antigo. Ele tá anos luz abaixo da galera vanguardista da época dele na literatura. Total, né? Total. Na verdade, assim, escrevendo na década de 20, cara, aqui no Brasil, que é atrasado em relação ao mundo, em termos de movimentos culturais, a gente tinha Mário de Andrade. Mário de Andrade, não, o Carlos Drummond de Andrade. É irmão. Hã? Andrade? É irmão, é tudo meus parentes. Tudo parentes da Lívia. Então, mas esses caras estavam fazendo coisas que, isso sim, pra frentex e diferente. O que era totalmente diferente do que ele estava fazendo, que era replicar estilo de gente velha. Sim. Por exemplo, tem a obra de ficção que o Lovecraft considerava a melhor de todos os tempos, era Os Salgueiros, do Algernon Blackwood, que eu estou lendo até hoje porque eu não consigo terminar, porque é chato. É chato pra caralho. Saiu em português e tal, tô lendo, me esforçando. É interessante, a ideia é boa, mas é chato. Você traduziu pra mim Os Salgueiros como se fosse o Aniquilação do século XVIII. É a Aniquilação do século XIX, eu acho. Muito bom, muito bom. Ou não, né? Muito ruim, muito ruim. Mas isso é interessante, então, afinal de contas, por que ele fica conhecido? Ele era um cara, por ser muito nerd, ele era um cara muito crítico à literatura pulp. Porque a literatura pulp era uma literatura extremamente popular à sua época, coisa para jovem e coisas para não intelectuais, né? Então era muito aquela coisa muito aventuresca, né? Então o próprio Conan, você vai ter, por exemplo, muitas epopeias espaciais, com aquele Flash Gordon, por exemplo, é considerado... Space uma... Opera. É, aquelas space operas mais piu-piu-piu do que realmente uma ficção científica mais de debate social. É, isso. Era aquelas revistinhas com uma mulher de biquíni sempre na capa. É, Princesa de Marte, coisas assim e tal. E ele, apesar de tudo, ele sempre foi crítico um pouco essa literatura, porque ele sempre achou, como ele era muito nerd, ele sempre achava a narrativa um pouco inverossímil ao que poderia ser. Então, como ele... Eu posso fazer uma Bíblia dos Manos disso daí? O cara era um nerdão que lia o que o pessoal tava fazendo lá e falou assim, isso daí tá muito ruim por causa disso, esse Star Wars aí que tá passando aí estragou minha infância, vocês não deveriam redesenhar a Xirra, e só que e ficava reclamando, ele mandava cartas reclamando para o editor da revista. Até que um dia ele disse, eu faço melhor. E mandou os contos dele, né? Não sei se ele fez melhor, fez pior, mas ele fez diferente. Ele fez diferente. Não pela forma, mas pelo conteúdo, né? Sim. Inclusive ele usa muito aquele lance da narrativa em primeira pessoa, do cara fazendo um relato, né? Estava, não sei aonde, eu vi, eu aconteci. Então tem muito o esquema de diário, de carta... Found footage da época, né? Não tinha câmera. Era o Bruxa de Blair. É, então, como que você faz uma Bruxa de Blair por escrito? É o cara escrevendo no diário. Eu tô aqui, tá escuro. Tô ouvindo o barulho do bicho vindo. O bicho tá vindo. O bicho veio, o bicho me comeu. Cara, como que o bicho te comeu se tu escreveu essa porra? Entendeu? Como é que você tá escrevendo ainda? Ele reclamava do inverossímil, mas era inverossímil também. Eu tô com o isqueiro aqui dentro da barriga dele, otário. Tô escrevendo aqui. Então, mas era inverossímil no sentido meio científico da coisa. Porque a obra dele sempre teve muita fantasia. Uhum. Só que ele gostava de ir um pouco além. E aí esse era onde que ele ficava, mandava as cartas e tal. E provavelmente o editor mandou um faz melhor então. E ele foi lá e fez, né? É legal que tem a história de que ele mandou, sei lá, 3 livros com conto pro cara e falou assim, estou mandando esse livro, acho que você não tem a capacidade de entender a genialidade disso que eu estou mandando pra você. Ô, louco! E só topa você publicar se você não mudar uma vírgula. É, eu vou pensar se eu deixo você publicar e só se você não trocar uma vírgula. Tem que sair assim, ipsis literis. E ele deve ter falado ipsis literis também porque ele era cuzão. E o cara falou, o editor pegou assim, olhou, já tava meio começando a cair a quantidade de pessoas que mandava coisas pra essas revistas. Ele falou, quer ser meio de uma coisa? Vou ver quem é esse maluco. E publicou. Sim, e basicamente a obra extensa do Lovecraft são através dessas revistas e são através de contos, né? As obras maiores dele são noveletas, acabam sendo, né? Uhum. Que também podem ser publicadas até em partes, né? Em várias edições. Mas ele não tem livros, né? Romances. Não. Não. Nenhum. Não. E isso é muito louco você pensar que um autor desse naipe, né? Um mega pulp, só com contos, conseguiu sobreviver durante tanto tempo, né? Uhum. Porque durante muito tempo, tudo bem, ele é mega underground, ele sempre foi muito desconhecido, né? Mas ele sobrevivia, né, dentro desse cenário underground, até que ele começou a se tornar popular. Porque eu não sei o que aconteceu, mas deu match com a realidade de hoje, em que tudo é uma merda, em que a gente se sente muito pequeno perante ao universo. E eu acho que a escrita dele passa muito bem isso, essa sensação de que a gente é um chorume, a gente é um subproduto de toda uma criação do universo que é de outro contexto e que a gente não faz... Não faz sentido a gente estar aqui, a gente não vai pra lugar nenhum e é isso aí. A gente é o substrato do pó de merda. Olha aí, ó. É bem cocôzinho mesmo. Na época assustava o desespero existencial, né? E hoje em dia, no meu entendimento, as pessoas acham legal os monstros. Pode ser. As pessoas estão cagando pra angústia existencial. Eu acho que tem dois tipos de pessoas que gostam de Lovecraft e do mito. Lovecraft? Lover. Porque ele é um amante. Como é que fala essa porra? Love. Pensa Lovecraft. Pensa no Wagner Love. É, pensa Wagner nele Love. Fazendo artesanato. O Wagner Lovecraft? Puta merda. Tá bem. O Wagner Love fazendo artesanato. O Lovecraft... Fala a Mungaguá. Não, ela aprendeu. Eu tô treinando ela aqui todo dia. O Lovecraft. Você tem? Não. Lovecraft. Lovecraft. Isso. O Lovecraft. É... Esqueci até o que eu ia falar disso tudo. Tá falando de duas pessoas, dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que gostam do dito cujo. Tem as pessoas que gostam da ideia dos monstros e tal. E eu acho que isso é... um super aproveitamento do negócio. E outro é um mal. Eu vou dizer que é um mal do século? Não, deixa eu ver. De toda uma geração, que é você perceber que você não tem controle sobre nada. Entendi. Porque a geração anterior que veio, tipo assim, metade da nossa geração, que é millennial, e a geração Z, já, tipo assim, puta que pariu, não tem um controle sobre nada. Eu vou concordar. Isso é uma merda. Parcialmente com você. Eu acho que não é uma questão geracional. Eu acho que é uma literatura perfeita pro adolescente revoltadinho. Temos a prova de que as pessoas curtem um monstro, que não olham pro vazio existencial, pra narrativa e os caralho a quatro. Se você perceber hoje quem é que está republicando, editando contos, por exemplo, Poe, coisas assim, somos uma editora ou somos projetos do Catarse que estão falando do niilismo, do nada, do primeiro romance gótico, não tem Lovecraft. Por quê? Porque as pessoas não olham pra isso no Lovecraft. Elas olham pro monstro, que é legal. Que caralho, como é que imagina? Puta, ele tá descrevendo aqui como é que é o chuchulo. Toda capa tem um povo. Sim, né? Aí você fala, nossa, que louco. As pessoas não estão interessadas no vazio. Elas procuram outros autores. Quando elas querem o vazio existencial e eu sou merda. Eu vou confessar, eu comecei pelo monstro. E fiquei. Acho babaca, ele é preconceituoso pra caralho. Acho que a gente depois fala um pouco disso. Mas ele é um produto do tempo dele, né? Ele é um produto de onde ele mora, da criação e assim por diante. Lembrei o que me fez ir atrás do Tchutchuco. Dragão Brasil. Verdade, foi um dos meus primeiros contatos. Mas é engraçado, por que é engraçado? Foi um dos meus primeiros contatos, mas eu caguei foda, não procurei conto nenhum. E só anos mais tarde, quando eu tinha uns 16 anos, que eu era um pouco mais novo que vocês, me recomendaram, eu li, e aí depois, revirando umas revistas antigas de Dragão Brasil, minha cabeça explodiu, porque eu tinha contato com tudo aquilo e eu não lembrava, não sabia. Foi muito louco isso. E eu não tive esse contato via Dragão Brasil. Eu li a Dragão Brasil. Eles faziam algumas histórias que... Tem um conto que o cara troca de corpo com uma entidade, vai tipo um lugar que é tipo uma biblioteca. Aqueles pepinão gigantes lá. Não, isso é a Montanha da Loucura. Não. Biblioteca, pepinão gigante, Montanha da Loucura. Não, desculpa, não é o pepinão gigante. É uns bichos que parecem uns cone. É. Você lembra da história? Não, tem desse que o cara troca de corpo com o negócio e acho que esse foi o primeiro contato, que era assim, o ser X trocava de... Tirava o fulano, ia lá, metia um dedinho assim, fazia... Acho que eu lembro dessa edição. Que falava. Puxava o cara, trocava de corpo com o cara, ia fazer sei lá o que com o corpo do cara, enquanto o cara tava lá de refém. Só que ele tinha acesso à biblioteca do lugar. Uhum. E aí era a história do cara desenrolando. Aí era aquele vídeo do Porta dos Fundos. O diabo tá fazendo bem pro... Como é que ele chama? William. O diabo tá fazendo bem pro William. Ó, tá mais corado, tá saindo, tá indo pro academia. Bar. É, tá comendo Shirley. Tá comendo Shirley. Shirley é fiel. Shirley não é fiel. Não. Então, pra você que não entendeu, ele é um escritor de horror, né? Do que vai se convencionar a chamar o gênero de horror cósmico, né? Ou weird fiction, né? Que isso. É o horror cósmico é mais o subgênero, weird fiction é outro subgênero, mas se encontra no Lovecraft. Weird fiction é tudo que o pessoal não conseguiu classificar, categorizar, jogaram tudo dentro dessa caixa porque era muito esquisito. Autores atuais do Weird Fiction incluem o Vandermeer lá, que fez o Aniquilação e Continuação. Mais ou menos, porque ele já é considerado New Weird. Tá, tudo bem. Sim, mas é um pós-movimento do Weird. É um pós-movimento do Weird. É tipo, é Weird contemporâneo. É um pós-Weird. Ó, e da onde veio esse Weird? Veio do as inspirações aqui do Lovecraft. Veio do Ambrose Bierce, veio do Arthur Machen, que é o autor do The Great God Band, que saiu em português, que eu não sei com que nome saiu aqui. O Robert Chambers, o cara do Rei de Amarelo. Não é o Rei Amarelo, é o The King in Yellow. É, e do Blackwood lá, que fez os Salgueiros. Então, dessa salada aí surgiu essa ideia. E o cerne disso é coisas que a humanidade não tá capaz de entender, porque somos um substrato de pó de merda. Existem coisas no cosmos, no universo, muito superiores e muito além. Não podemos, não temos a capacidade de compreender. E muita gente zoa o Lovecraft porque ele usa muito a palavra indescritível. O que o que eu tenho que concordar que é meio estúpido quando você tá lidando com literatura, né? Como é que você fala que algo dentro da literatura é indescritível? É, parece muito que, tipo, estou com preguiça de descrever. Mas é factível dentro da ideia. Sim. De que são relatos em primeira pessoa. Dentro do contexto. Uma pessoa comum não consegue descrever. Dentro do contexto da história, eu aceito. É ali. Em outro momento, não. Ó, por exemplo, a cor que caiu do céu. Em nenhum momento ele fala qual é a cor. Ele todo fala mundo que convencionou é um negócio, que é roxo, mas não, cara, não fala. Sei lá o que convencionou. Não, nunca ele fala. Não, mas você sempre vê, quando você vê alguma coisa relacionada às pessoas. Ah, tem... As interpretações artísticas tendem para esse lado. Tem mas uma paleta de cores que as interpretações artísticas acabam indo para um lado, que é um roxo com rosa, com amarelo. São umas cores contrastantes. Mais para isso aqui. Uma coisa cósmica mesmo. Mas assim, em nenhum momento ele fala qual é a cor. O Vinícius estava lendo Conan e diz que o cara fala qual é a cor aqui. Porque o Conan seria mais ou menos. E Conan faz parte do multiverso cutuliano aí. Eu vou discordar dessa informação. Fala aí. O Conan, ele tem algumas homenagens ao universo de Lovecraft. Eu não acho que os dois combinam no mesmo lugar. Não é cara, combina. Não é combina, é tipo. É como se o Conan tivesse passado na Terra no passado remoto antes das histórias do Lovecraft. Seria como no ser, mesmo como universo. Ser. É, tem aquela história lá da Torre do Elefante, né? Que isso. É bem Lovecraftiano. Uhum. E tal. Mas, tipo assim, isso não é o cerne das histórias do Conan. Não, mas tem os feiticeiros lá que são os inimigos do Conan, que volta e meia lidam com umas coisas que são cósmicas e... Não é o cerne. Podem ser interpretadas como criaturas do mito Lovecraftiano. Mas existe. Não, realmente não é o cerne, mas é como se fosse um. Não é nem crossover, é como se fosse o mesmo universo mesmo. E é interessante porque, assim, parte do que a gente acha que é do seu Wagner Love aí. Seu Wagner Love fazendo artesanato? Artesanato. É, na verdade, vem de outros, né? Vem do Conan, coisa que apareceu em Conan. Do Robert Howard, né? Que fez o Conan. Né? Vem do Auguste Derlet, eu não sei falar o nome dele. Derlet. Derlet. Auguste Derlet. É que nem a rua lá da. O brother lá da minha mãe. Debris. Por quê? Se a gente fosse pensar, colocar, por exemplo, em termos de organização mitológica do próprio trabalho, se a gente botar, por exemplo, o Tolkien do lado do Lovecraft, eles são dois opostos. Enquanto o Tolkien sistematizou tudo, fez tabela, fez organograma, criou língua, criou com os caralho. O Lovecraft simplesmente tem inconsistência. Moda caralho. Eu gosto que você vai. Moda bangu, eu gosto de moda. Ele não tem um world building planejado. Nada. Zero. Nada. Inclusive, ele chega a reescrever alguns contos, tipo o Dagon e o Call of Cthulhu, que são basicamente a mesma história. Que ele chegou a um ponto e falou: pô, isso aqui tava uma merda, deixa eu fazer de novo. Entendi. E assim, ele se contradiz tipo, de um conto pra outro. Sim. Sabe? Não existe um universo tipo coeso. Tipo a Bíblia. Não existe um universo coeso do Lovecraft. Sim. De um conto pra outro, muda. E isso é algo que as pessoas confundem hoje, né? Porque hoje se fala muito do Cthulhu Mythos, né? Lovecraft Mythos e tal. É, isso daí é tudo do RPG. Isso é pós, né? Isso é coisa do Derlet. pós-Lovecraft, né? Que é a galera que vai, pega todos os contos, categoriza e tenta... Muitos daqueles monstros ali, talvez nem participassem do mesmo universo. Então, inclusive, cara, o Derleth é o cara que pegou as criaturas que o Lovecraft criou. Isso década de 50 já, né? Eu não sei se 40 ou 50, mas é bem depois. É assim, bem depois que ele morre, inclusive. É. E ele sistematizou, organizou como se fosse um monstro de AD&D. Mesmo? E criou mais um caralhau. Com o Mitos Expandido, que é com as adições do Derleth e de outros escritores ali que compartilhavam esse universo, tem mais de 50 divindades diferentes, sendo que o Lovecraft falou, sei lá, de 8, sabe? É muito diferente. Muito dois pesos, duas medidas. Saquei. Então, muito do que a gente acha que é a invenção do Lovecraft, porque faz parte do Cthulhu Mitos, sei lá, não é. O Lovecraft escreveu muito pouco, na verdade, a respeito disso. Ah, mas tem um livro aqui de 1000 páginas do Lovecraft. Cara, nem metade disso fala do Mitos. Ele tem conto de zumbi, ele tem história... Sim, ficção científica, sci-fi, sim, né? Isso. Inclusive, as categorizações, é muito interessante, que a galera que estuda Lovecraft, eles categorizam em... Se eu não me engano, se não me falha a memória, que eu não peguei pra reestudar isso antes de gravar esse episódio. Mas são três tipos de história que ele tem. Geralmente são os oníricos, né? Uhum. Que falam muito sobre sonhos, né? Pessoas que viajam pra terras do sonho. Acho que esse aqui tem uma categorização. Deixa eu olhar aqui. Ó, o ciclo de Cthulhu, ciclo dos sonhos, miscelânea, que são esses de zumbi. Mais soltos, de, né? De exploração, de forma geral. E tem a Juvenilia, que são os textos que ele escreveu quando muito moleque, que acho que nem chegaram a ser publicados. Mas a gente poderia dizer que existe um subcategoria aí, que é o cara que foi kleberizado? Não, porque as pessoas são kleberizadas em todas as categorias. Todas as categorias, porque sim, sempre o cara tá indo lá pra fazer não sei o quê, alguém chamou ele na cidadezinha do cu do mundo, de não sei o quê, e o cara vai lá tomar no cu. Mas não é sempre, tipo, a cidade sem nome. O cara chega porque quer ir e todo mundo fala pra ele não ir e ele vai. Então, não é sempre que a pessoa aí ele auto-cicleberizou. É, mas aí... Não. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Cthulhu Mythos, que eu acho que é a parte interessante aqui. Posso pedir uma coisa que pra mim faz diferença? E foi só fazendo essa pauta aqui que eu consegui fazer o Vinícius explicar para mim. Que parte é, dentro do mito, que parte é o Lovecraft... E que parte é os adendos, o pessoal que fez adendo? Tipo, você disse que o Lovecraft só escreveu uns 8 e tem uns 50. Uhum. São os 8 mais conhecidos? Não necessariamente, porque tem alguns que são mais conhecidos e que não foram nem tocados pelo Lovecraft. Por exemplo, Hastur. Sim. Hastur é a invenção do Derleth. Não é do Chambers, não? Chambers não chama por esse nome. Não. Ah. O Derleth cria uma entidade que seria o Rei de Amarelo, uhum, invenção do Chambers. O Lovecraft se inspira nisso, mas não usa essa entidade. E todo mundo acha que essa porra faz parte do Cthulhu Mythos. E, na real, o Lovecraft nem tocou nisso. Faz parte do Mythos? Faz, mas faz. Não é coisa do Lovecraft. É invenção do Chambers, o nome, Hastur. Então é muito complicado e a gente passaria um programa inteiro falando quem inventou o quê. Recomendo fortemente Wikipedia. Wikipedia tem detalhadamente dizendo em que contos cada criatura aparece, de que autor, em que ano, e quais são as descrições diferentes que cada um tem. E é isso aí. Se você tem dúvida sobre algum específico, dê uma olhada lá. Mas o Lovecraft falou de muitos poucos e de algumas raças, né? Raças, sim, que raças anteriores à humanidade que viveram na Terra. Tanto que tem uma categorização que obviamente não foi feita pelo Lovecraft, mas que é feita póstuma, né? Que é os Old Ones, isso, o Elder Gods. Isso é coisa do Derleth também. O Derleth era jogador de D&D? Ele deveria ser, porque ele fez exatamente o trabalho de Monster Manual. Um bestiário, né? É, ele fez bestiário. Rapidamente, vamos passar então para esse Cthulhu Mythos, pra gente entender como é que funciona a magia dentro desse rolê todo, a gente vai falar daqui a pouco do Kenneth Grant e tal, mas antes a gente precisa fazer vocês entenderem o rolê do Lovecraft, que muitas vezes você ouvinte você não conhece. Mas pós Lovecraft morre, né, morre fudido, ele teve um câncer de pâncreas, uma parada bem merda. Morreu essa. Mal pra caralho. Morreu mal pra caralho, devia ter fudido pra caralho porque era um babaca. Mas... grande parte dos problemas dele, por exemplo, com os contos também, era relacionado a que ele era... Como ele era esse cara do interior, de família tradicional, super branquelo, conservador, obviamente racista, né? Só que, tipo assim, a gente entende quando existem coisas que são frutos de sua época. E isso eu acho que todo mundo... Até vai, beleza, o cara viveu numa época. Só que ele curtia Hitler, né? E isso pra época já não era negócio aceitável, né? Não. De maneira geral. Então tem cartas que ele elogia Hitler. Porque ele não gostava. Então vários contos dele, o Red Hook. Você vai ver, por exemplo, ele falando dos grandes centros urbanos. Ele falava como Nova York tinha sido tomada por mestiços e pessoas de outros. É. E quem praticava magia... Ele morou um tempo em Nova York e odiou, né? Sim, sim, sim. As tribos que invocavam os demonião lá era sempre tribo de outras raças, né? Então eram africanos ou eram cultos que vieram da África, eram árabes, né? O árabe louco que escreve o Necronomicon, né? E por aí vai. É, não lembro se tem chineses, mas se bobear deve ter também, porque na época também era bastante comum com chineses. Então, assim, é muito comum essa narrativa, que é algo que precisa ser colocado no adendo, que envelheceu extremamente mal. Inclusive, extremamente mal. Nasceu mal. Sim. Não envelheceu, não. Nasceu mal. É, mas assim, como o André falou, é uma coisa de fruto do seu tempo. E, sei lá, o Tintim é extremamente preconceituoso. Sim. E todo mundo acha bonito e dá pra criança ler. Então, mas o Tintim, o autor, ele foi mudando com o tempo. Tanto que o Tintim na África foi uma das primeiras obras, se não a primeira obra dele. O autor pediu desculpa e você viu. Não, tudo bem. Isso eu tô falando tipo assim, é só de mau gosto. Porque, tipo assim, a pessoa, quando no privilégio dela, ela não percebe o que tá fazendo. E opa, fiz uma cagada. O Lovecraft não. O Lovecraft era ideologicamente contra. Parar, ele persistiu na cagada, e se alguém falasse que tá fazendo cagada, ele falava, cagada é o cacete. É isso. Sim, mas vamos lá, mitos. Vamos lá, mitos, né? Pra gente entender um pouco, a gente tem que entender um pouco da cosmogonia Lovecraftiana, né? Olha que bonito. Olha Porra. Aí, que bonito. Repete de novo aí, por favor. Cosmogonia Lovecraftiana. Tem uma parte da pauta aqui, que do Elder God? Cosmogonia? Não, tem na parte da classificação. Aqui, então, tá, beleza, vamos lá. Então vamos lá, o Lovecraft, ele se divide em um panteão de criaturas e deuses, né, deuses criatura, que são mais 50, né, vamos lá, tem os, vamos de cima pra baixo, né, de fazer o caminho da serpente. Primeiro a gente tem os Elder Gods, né, que os Elder Gods... Os Elder Gods, o Lovecraft nem tocou nessa parada. Os Elder Gods é uma invenção posterior do Derleth, que seriam deuses bonzinhos, que estariam contra os deuses malvados, para estabelecer equilíbrio no universo. É aí que subverte tudo, né? Porque o Lovecraft, ele simplesmente... Existem monstros, estão aqui, o bagulho tá louco. Então, o Derleth é mais tipo... Ai, é muito maniqueísta. Ele é muito mais maniqueísta isso. Do que a negação de tudo e tá tudo uma bosta. E muito contra o que o próprio Lovecraft pregava como literatura ideal de Putin. Sim. Né? E o Lovecraft batia na tecla de que essas criaturas todas não são malignas. Elas não compartilham da moralidade humana. É, elas nem sabem o que é certo e errado. Elas estão lá. Provavelmente alheias à existência humana, inclusive, né? Elas não dão uma foda. Exatamente. É o seguinte. É a mesma coisa que o Vinícius uma vez contou. Acho que foi o Vinícius ou foi o Kellen. Que contou uma vez assim. Tu tá ali fazendo teu dia normal. Aí vem uma baratinha e fala. Ei, me dá um pedaço de pão. Aí tu olha pra barata pensa assim. Fudeu, né? O que que tá acontecendo? A barata tá falando, não, cara, me dá um pedaço de pão. E tu vai lá e dá um pedaço de pão pra barata. É você conversando com o tchutchuco. Essa analogia é do Enochiano, né? Enochiano, né? É. Inclusive, mas não é muito diferente, não. Não, eu inclusive acho que é muito diferente. Porque, em teoria, o Enochiano talvez possa ser um pouco dessa relação análoga, mas o anjo veio da mesma criação do humano, né? Que vem de Deus. Então existe um diálogo que dá pra ser feito. Agora, uma coisa que é um ser pandimensional que eu acho tão mais distante... Está além do tempo e do espaço. A gente é a bactéria que tá nas patas da barata pedindo comida. Tipo isso. É, mais ou menos isso. Tipo isso. Eu acho que é mais nesse sentido. Mas em teoria a gente tem esses Elder Gods, que é outra parada, né? É golpe. E a gente tem os Alter Gods, né? Alter Gods, né? Que são externos à Terra. E esses são os pica da galáxia aí. Eles são a galera que comanda, entre muitas aspas, o rolê. Eles estão lá e meio que a existência é fruto deles, de certa forma. Então eles são as criaturas mais poderosas desse universo. Uhum. E observar que o Cthulhu não tá aí, né? Não. Inclusive o Cthulhu, ele nada mais é do que um clérigo dessa galera. Isso, ele é um sacerdote. Ele não é, tipo assim, o deus. Ele é tratado como deus pelos terrenos. É a barata. Uhum. Da bactéria, né? Dando desse rolê, né? E aí dentro dos Other Gods, a gente tem o Azathoth, o Shub-Niggurath, o Yog-Sothoth e o Nyarlathotep. Que é? É o Nivaldo Tepes. Nivaldo Tepes. Que ele é... Eu até discordaria de colocar ele no Other Gods, porque pra mim ele é o surfista prateado desse rolê. Eu também acho. Ele é o Exu, velho. É o Exu. Ele é o Exuzão. Vai e volta. Abre porta, vai e volta, faz o corre. É, então, é só pra gente deixar claro aqui que a gente não tá comparando Exu a um demônio pan-funcional. Não, Exu é tudo de bom. No sentido de... Ele é o mensageiro. Ele é que faz o corre entre... Não só isso. Ele é o único que está interessado em conversar com a barata e nós somos o bacteriana... Coisa barata. É o único que demonstra interesse em falar conosco. Porque os outros... Dá trela pra barata. A gente foda-se. Vai tomar no cu. Não dá porra nenhuma, não. Tá pagando. E o aluguel? Tá pagando? Não vai pagar? Então vai tomar no cu. Ela é barata... dá trela. É o Neto Tepe. Se a barata me pede um pão, eu boto ela dentro de um copo e levo pro Fantástico. Olha aí. Deixa eu me ligar falando aqui. Eu não sei. Eu acho que eu gritaria. Ah! Uma barata falando. Não, caralho. Você vai fazer joias baratas. Não, nossa, eu adoro aquele filme. Nossa, eu me sinto representada daquele filme. Então a gente acabou de descobrir que Joias Baratas é um filme Lovecraftiano. Mas vamos. Pode acabar o programa. Lovecraft influenciou muita da literatura que veio depois dele, né? Oh, inclusive a música. Tem a música do Milton Nascimento. Mentira, do Gilberto Gil. Do Gilberto Gil. Sobre Lovecraft. Procure saber. A gente tá no Outer Gods. A gente continua indo. Eu vou explicar um pouquinho desses deuses. Vamos lá. Por que o Nyarlathotep é o cara que é a Lívia que conversa com a barata? O que que acontece? Por algum motivo, essa entidade, esse deus, é o mais próximo dos seres humanos. Inclusive, é algo muito curioso. Porque, geralmente, enquanto as outras entidades estão alheias à vida humana, esse cara, ele se... Existe até uma questão sádica, talvez... Ele se diverte um pouco com a inexistência humana. Então ele seria o cara que tem mais contato e é mais fácil de entrar em contato com ele, segundo as histórias, né? Ele já foi faraó, coisas nesse sentido. É, no próprio conto que leva o nome dele, ele é mostrado como um cientista, né? Que é claramente inspirado no próprio Tesla. Exatamente, exatamente. Então ele assim... é o único que assume forma humana e, de acordo com outras fontes aí, ele é o único que tem capacidade de compreender linguagem, sentimentos, emoções e moralidade humanas. Todos os outros são muito distantes disso. E eu sempre também pensei nessa capacidade ou nesse interesse, enfim, blá blá blá, porque é muito louco pra gente, perante todos os indescritíveis que existem nos contos, enfim, é colocar uma forma nos outros. É fazer uma imagem mental dos outros. Entendeu? Acho que não. Quando você fala o nome eu tenho que falar devagar porque é difícil. Nyarlathotep. Você tem vários. Nivaltepes. Você tem várias representações. Você tem o faraó. Você tem o cientista. Você tem um homem vestido de preto. Um homem negro. Os outros, não. Você não tem isso. Você não tem essa. É o mesmo rolê que o. Peraí, deixa eu pensar bem antes de falar isso. A antropomorfização de uma ideia, de um deus, de alguma coisa que tá lá. Na minha opinião, é muito mais difícil você antropomorfizar ou colocar uma forma, mesmo que seja bestial, enfim, nos outros do que nele. Verdade. Por isso que o contato com ele também seria mais fácil. Uhum. Não sei, me expliquei direito, não sei. Pra mim, sim. Tá. Sim. Concordo. Tá. Aí a gente vai ter o Yog-Sothoth, que ele seria meio que essa personificação do espaço-tempo. Ele é dito que é uma entidade que sabe tudo, conhece tudo, não que se importe, mas que, inclusive, toda essa questão de viagem do tempo, teletransporte, coisas nesse sentido, né? É uma das entidades que habita um lugar que nada existe também. Uhum. Que vive no vazio, né? Exatamente, exatamente. Aí você vai ter o Shub-Niggurath, que é... É descrito como a cabra da floresta com 1 milhão de crias. É, a cabra negra da floresta com 1 milhão de crias. Não 1 milhão, é 1000, mas é isso. É, isso aí mesmo. Que seria um pouco sobre essa questão da proliferação, não, é uma questão de vida, né? De você gerar vida. E morte, né, amor? Sim, eu geradora. Acho o Shub-Niggurath muito parecido com o Baphomet, como conceito. Olha, eu nunca tinha feito esse paralelo, mas faz sentido. E o Keller conta de vez em quando uma história de quando ele viu uma succubus. E a descrição que ele faz, pra mim, é Shub Niggurath total. Procurem aí episódios antigos. Não sou o Keller pra descrever por ele. Tá, o Azathoth eu não conheço tanto, mas esse é interessante porque ele seria talvez a coisa mais indescritível pro ser humano. Porque ele seria talvez o maior de todos os deuses, ele é uma massa disforme atômica que é uma coisa tão louca, mas tão louca que ele fica se autodestruindo e se autorreconstruindo e ele fica dançando loucamente no universo com outras entidades em volta dele. Então uma parada, um conceito muito louco. É, ele é descrito pelo Lovecraft como o caos nuclear. Caos nuclear, exatamente. Porque ele tá no centro de tudo e ao mesmo tempo não tá no centro de nada, porque ele não tá em lugar nenhum. E ele é descrito como rodeado por... Tô citando de cabeça aqui, posso estar errado. Rodeado por flautistas e tambores com uma música fora de ritmo e fora de compasso. E tudo muito doido acontecendo em volta. E é isso aí. Os flautistas, a gente conhece um flautista de Azathoth. Na verdade, é um gaitista de Azathoth. Você vai fica na Avenida Paulista. Ali, Avenida mais Paulista. Na metade do lado esquerdo de quem vai pro isso. Paraíso. Normalmente de noite, final de semana, ele fica lá tocando num ritmo só dele. Ele tá tocando gaita num ritmo e batucando em outro. É total flautista de Azathoth. É sério? Faz um filme, por favor. Precisa de de uma certa arte pra conseguir fazer com que aquele velho consegue. Tá esquecendo. Um dos... tem aquele livro que a Draco lançou, aquele quadrinho que a Draco lançou, que são os mitos de Cthulhu em quadrinhos. Tem os tambores de Azathoth. Tambores, cara, eu acho a melhor história... Eu acho que é a melhor história daquele compilado. É muito... E eu, inclusive, conheço o autor, que é o Tadeu, eu já trabalhei com ele. Ele faz uma analogia com os caras, com os cientistas que criaram a bomba atômica, como tendo recebido uma certa influência desse deus. Uhum. E como eles ficaram loucos, né? E eu achei essa analogia muito legal. E que a bomba explodindo é um dos tambores de Azathoth. Olha que conceito. Desculpa foda. O spoiler. E eles vão conversar com o Crowley e com o Kenneth Grant. Ah, é. Tem várias... O Kenneth Grant, jovenzinho, o secretário do Crowley, todo encolhido no cantinho. Engraçado. Muito bom, muito bom, muito bom. Logo depois a gente vai ter aí os Great Ones. Ah, posso voltar um pouquinho? Tá. Yog-Sothoth tem uma representação no cinema, só que ele não recebe esse nome. Mas eu tenho pra mim, no meu como é que é? Head canon, lore. No meu lore, é o vilão do filme do Doutor Estranho. Dormammu, I came to bargain. Sei lá qual é o nome desse cara. Dormammu. Que ele fala, I came to bargain. Que ele faz aquele loop do tempo. É o Dormammu. Esse é o Yog-Sothoth. É um monte de bolhas flutuando no meio de porra nenhuma. E vindo cagando, para acabar tudo. Cagando pra tudo. E uma menção legal também, né? O final do primeiro Hellboy tem bem influência de Lovecraftianas naquele filme. O Hellboy é carregado de... Inclusive, o Hellboy como um todo, né? Mas nesse filme é muito legal que você tá vendo ali ao vivo em cores, né? E é muito legal que a primeira cena do filme, quando eles vão invocar o Hellboy, os nazistas vão invocar o Hellboy, existe uma cena deles abrindo o portal e aparece do outro lado. E não seria o inferno. Seria um outro ponto do universo onde tá uma criatura dessas e tu vê só uma linha, assim. Meio que ela meio aprisionada. É meio estranho de entender, assim. Mas então passa bem esse conceito do Lovecraft. E o vilão final do filme é meio cutulão, assim. Um bicho de tentáculo gigante e tal. É legal. Tem uma pergunta. Em algum momento tem dito, em algum lugar, uma carta do Lovecraft, alguma coisa assim? Lovecraft, muito bem. Lovecraft. Tem um acento. Você errou de novo. Ai, filho da puta. Wagner Love, fazendo artesanato. Lovecraft. Tá, vamos, vai assim mesmo. Foda-se. Então, o pessoal tá entendendo. O autor tem algum lugar dizendo... Por que ele fez essa associação com coisas polvísticas? Lovecraft odiava fruto do mar. Isso é sério? É sério. Mas isso tem carta? Tinha repulsa, ele odiava. Mas isso tá... Isso... Ele não diz em carta nenhuma que ele se inspirou nisso. Mas ele odiava e todas as criaturas mais sinistras dele têm a ver com alguma coisa do mar. Então pode ser uma associação subconsciente que ele fez na cabeça dele. Pode ser. Sim. O que pra mim é uma associação muito interessante, né? Porque o mundo já estava tão explorado no século XX, não tinha mais florestas, né? Era o espaço. Você tinha que ir pra lugares muito longe, tipo o Ártico. Fundo do mar. E fossas abissais, né? Então faz sentido se virem deuses de lá, né? Deuses grotescos, inclusive. E a única coisa é que continua muito mal explorada, né? Uhum. Sim. Daí Pacific Rim pra mostrar. Eu também Lovecraftiano. Exatamente, exatamente. E agora a gente vai ter a outra categoria, que são os Great Old Ones, que são essas entidades que já governaram a Terra em passados longínquos, com outras raças, até humanoides, hominídeas até, uhum, né? É dito, né? Aí entra esse passado hiperbóreo do Conan, né? Coisa nesse sentido. Do Conan e da Blavatsky. É. Da Blavatsky. Explica aí. Não. Lemúria, Atlântida. Ah, sim. Não, não, não explica é não. É que pra Blavatsky é tudo Atlântida, né? Então, beleza. Blavatsky corrobora a existência do Conan. Porra. Tá aí. Fiquei até interessado. É, na Blavatsky ou no Conan? No Conan. O continente hiperbóreo foi uma teoria durante muito tempo, sim, né? Sim, sim. É... não existia ser humano naquela época. Sabe o que eu acho legal? Que as histórias do Conan, ele seria tipo no Marrocos. Nunca tinha. Não é na Europa. É verdade. Nunca tinha. Já vi um mapa. E aí esses Great Old Ones, eles já governaram a Terra durante muito tempo e hoje se mantêm em estado letárgico. Uhum. E é bom que continuem assim para a nossa existência. Por favor. Deixa eles lá. E o Xuxuco tá aí. Xuxuco tá aí. Exatamente. O Cthulhu já faz parte desses deuses menores, né? Que estão, tem contato aí com a Terra. O Cthulhu tá na sua relé, né? Dormindo, sonhando. Cara, sonhos intranquilos. O Cthulhu é o deus sonhos do... Sonhos intranquilos é o Kafka. É Kafka. Agora é Kafka. É Kafka. Atualizou. Desculpa aí. Que horror. O Cthulhu é o deus do pessoal ali do... Game of Thrones, os caras que... Me lembra do Not Soul. O deus afogado. É. O deus afogado. O que está morto não pode morrer. É, o que está morto nunca pode morrer. Tanto também. Que tem um trecho do Call of Cthulhu que fala, né? Que exato, é muito parecido com essa parte. Em períodos estranhos... Em até a morte estranhos, pode morrer. Até a morte pode morrer. Né? Bem essa questão mesmo, né? Eu acho que é uma puta referência, né? A gente vai ter o Dagon, que também é uma criatura super comum em vários contos. É, né? O Dagon tem uma particularidade que ele é uma das únicas... criaturas e seres citados pelo Lovecraft e que tem uma origem numa mitologia pré-existente. É verdade, é babilônico. O Dagon, eu acho que é sumério ou babilônico, não sei dizer exatamente. Mesopotâmia, Mesopotâmia. Mas que seria também ser um deus mais marinho, né? O Dagon é uma versão, é um proto-Cthulhu, na verdade, né? O Cthulhu vive no fundo do mar, numa cidade afundada, que seria tipo uma Atlântida, com ângulos esquisitos e tal. Ângulos não euclidianos. Não euclidiano. É mais ou menos como é feito o apartamento de lá. E o Dagon, onde a gente mora. Tem um ângulo reto. Dagon, quando o cara vai chegando perto de Dagon, ele começa a sentir cheiro de peixe, vendo peixe morto pra todo mundo ter lado. Tal. Não tinha essa coisa da geometria não euclidiana, mas é Cthulhu. É a mesma coisa. Entendi. A gente fez essa menção rastura. Um detalhe: Cthulhu é o único que Lovecraft rascunhou e desenhou. Ah, é? Existe um desenhozinho, se você procurar no Google, você acha que é um Cthulhuzinho sentado num cubinho de lado, assim. É muito inofensivo, assim, muito bobo o desenho. Até porque ele não era desenho. É que nem aquele aplicativo que tem no celular, que se chama Cthulhu Virtual Pet. Que você. Oh. Tem pro Android. Fofinho. É menos fofinho? É muito fofinho. Tem pro Android, tem pro iOS, para Android. Ele tá mais um pensador, né, do estilo... Ele tá mais cagando, pensador, né? Assim. Parece que ele tá de lado. Olha como as pessoas têm referências diferentes, não é mesmo? Claro, eu posso lá. Quem tá na live tá vendo aí. Pera só um pouquinho que eu vou fazer um barulhinho. A marca aquele moleque filha da puta que tá gritando. Moleque arrombado. Ó, o que eu gosto, assim, é isso aqui. O pessoal faz os bonequinhos assim. Tá focando, meninas. Tá focando. O Cthulhu. A bateria está acabando, Lívia. Corre. Corre, Lívia. Corre, Lívia. 20 anos de curso, ela não aprendeu ainda que a bateria acaba. Pior é que eu acho que a bateria está em cima do sofá, hein? Está em cima do sofá? Ah, está em cima do sofá. Aqui, ele traz bagulho, não liga e não lembra que trouxe. É que nem a história do Manuel, né? Manuel, tua mulher está se afogando. A Manuel larga tudo, vai salvar a mulher e morre afogado. Últimos pensamentos do Manuel é... Ai, caralho, não me chame Manuel. Não tenho esposa e não sei nadar. Essa é a Lívia com a bateria do computador. Foi. Pronto! Lívia, o que seria de você sem todo o resto, não é mesmo? Seja viro. E vice-versa. Pode. Quem não viu, se fudeu. Tá focando, Bibi. Não tem no Brasil esse Cthulhu, viu? É, a gente tem agora o Rastur. Desculpa, amigo, desculpa. Ups, a gente tem agora o Rastur, né? Que seria essa personificação do Rei de Amarelo do Chambers. Isso, que não tá no Lovecraft. Não tá de maneira nenhuma no Lovecraft, mas é considerado. Pergunta: esse Rei de Amarelo é o que aparece naquele. True Detective. True Detective. Sim. Tem uma pequena. Tem uma ligeira adaptação. Porque ele adaptação. Também fala. Eles chamam de Barbarossa. Carcosa, é o Carcosa. Nome do lugar. É o nome do lugar onde mora o Rei de Amarelo. Isso. Ah. Porque o Rei de Amarelo, o conto do Rei de Amarelo, eu li a coletânea de contos. O Chambers tem uma história muito engraçada, que ele era um contista de romance, se eu não me engano, e tal. E aí, no final da vida, qualquer coisa assim, deu na telha de fazer um livro maluco de ficção científica weird. E aí, vários, né? É um livro de contos que se passa no mesmo universo. Então, em diversos contos dele, fala sobre uma hipotética... Um uma, livro, né? Não. Uma suposta peça de teatro escrita, uhum, que quem lê ou quem vê a peça enlouquece. Então, quem lê até o primeiro ato fica perturbado. O segundo, a pessoa pira de vez. Pira de vez e tal. E seria a história de Carcosa e o Rei de Amarelo e tal. No True Detective tem uma ligeira adaptação que eles falam o Rei Amarelo. Uhum. Acho que fica mais... Porque de amarelo é porque ele está vestido de amarelo. Isso. Né? Eu acho que pra série, sei lá, eles mudaram porque ficava melhor pra série. É, mas é uma entidade muito interessante porque também há poucas informações, porque o autor não descreve o que é essa peça em si. Então é... Isso. E a ideia do Rei de Amarelo inspirou Lovecraft a criar o Necronomicon, né? Pra quem não conhece, o Necronomicon é um livro que aparece recorrentemente na obra do Lovecraft e de outros autores do mitos, que supostamente foi escrito por um árabe louco chamado Abdul Azhred, ou alguma coisa muito parecida com isso. Ou não. Tão parecida. E depois eu fui ver e esse nome é tipo um João da Silva. Ah, é? É caralho, genérico. Que então, aí esse árabe louco teria escrito esse livro depois de ter tido contato com algumas criaturas, e esse livro, ele é extremamente perturbador e quem chega perto fica doido. É um livro de feitiços, né? E existem tipo 5 cópias no mundo, um livro raríssimo. Uma delas está na Argentina, outra está na Biblioteca de Arkham, que é uma cidade que não existe. E é isso aí. É, inclusive o Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead. Que é uma noite alucinante aqui no Brasil. O cara lê o Necronomicon, né? Invoca essa entidade, sei lá, maluca. Invoca o fim do mundo. O dedo no cu. Ele invoca o dedo, no cu e gritaria. Aquilo ali é o dedo no cu e gritaria. É personificação, entidade. E, olha só, vocês colocaram mais uma entidade aqui. É, mas isso aí é meio... Então, né? Já tá misturando. Mano, mas na hora que botou o Rastur no meio, já misturou. Vamos lá. Aqui, em teoria, né, o Grant, ele concorda. O Kenneth Grant. Não, o Morrison. Ele fala que o Lan, que essa entidade transplutoniana que o Aleister Crowley entrou em contato, em teoria se categorizaria dentro de Great Old Ones. Uhum. Será que ele é tezinho Grey? É aquele Grey cabeçudo. Cabeçudão, assim. Deixa eu falar uma palavra aqui sobre essa piração do Grant de botar... Queixinho do Noel Rosa. Queixinho do Noel Rosa. Total. Essa piração do Grant de botar criaturas de outras dimensões e tal, Lovecraftianas, como uma coisa que pode ter aproveitamento mágico. O trabalho da vida do Grant, do Kenneth Grant, foi entrar em contato com inteligências transplutonianas. O que é essa porra de transplutoniano? Vou tentar explicar do jeito simples. Transplutoniano, além de Plutão, na época, hoje em dia a gente conhece uma porrada de planetas no sistema solar, eu nem sei o nome de todos, mas Plutão era o limite. E além de Plutão, havia o desconhecido. Havia o Plutão. Tchim! Ai, caralho. Não reclama, não, que tu é assim. Não tô reclamando. Então, antes de Plutão, todos esses planetas que eram visíveis a olho nu e conhecidos pelos povos da antiguidade têm correlações, por exemplo, na Cabala. A gente sabe o que significa Júpiter, por exemplo, para um cabalista. Qual a esfera da Cabala que isso tem a ver? O transplutoniano, para o Grant, não é só uma coisa que vive no espaço longínquo. É uma coisa que está além das esferas de compreensão cotidianas. Então, quando o Grant fala de contato com entidades transplutonianas, ele está falando de uma coisa do espaço, sim. Mas isso também significa que é uma coisa que não está compreensível facilmente por quem está na Terra. O Lan é uma criatura que o Crowley teria entrado em contato em algum momento, e o Grant, estudando a obra de Crowley, define que o Lan faria todo sentido dizer que ele é um Great Old One. Assim, você explicando parece até sensato, mas não. Ok. Parece até sensato. Mas é dessa piração do Grant que surge a ideia de que é possível fazer magia, vida real, com a entidade do mito de Cthulhu. E aí começa a piração. É, então, porque aí a gente vai ter o... Porque até esse momento... Assim, vamos chegar agora com o pé no peito. Lovecraft era um escritor abaixo do medíocre, muito nerd, que escreveu umas histórias da hora com os monstros muito loucos. Isso. É isso. Isso aí. Não existe... Explicação dos manos. Não existe indicação de que ele acreditava que esses deuses existiam. Pelo contrário, ele afirmava... Nas cartas dele ele dizia, sim, é tudo ficção, sim, é tudo tirado da minha cabeça, mas ele também dizia, essas ideias vêm dos meus sonhos. Sim. Eu tenho sonhos perturbadores e eu boto isso no papel. Ele tem sonhos desde criança, né? Desde criança. Ele era perturbado desde criança e tal. É porque os fãs perguntavam muito também. Ele tinha probleminhas, Jorgelinho. Então aí abriu brecha para interpretações igual Cebolinha, de que, na verdade, o Lovecraft era um médio inconsciente, segundo alguns, que canalizava durante a escrita essas entidades de alguma forma e que dá pra trabalhar com elas. Uhum. Isso aí. Ah, mas é inventado. Tá, mas até aí, que Deus não é inventado, primeiro. E segundo, tipo, vamos sair da esfera dos deuses. Enoquiano, Goetia, é todo um sistema de entrar em contato com criaturas que foram inventadas. É, mas e, eu tenho uma pergunta. Pelo menos a Goetia, vão deixar a Goetia de lado. Mas, sei lá, o Enoquiano, você tá, em teoria, tentando entrar em contato com as coisas que são mais benevolentes. Não. Você não está tentando entrar... De forma alguma. Não. O objetivo dos anjos enoquianos é acabar com a porra do planeta. Anjo enoquiano agora é um... Agora eu gostei um pouquinho mais. É muito parecido com os cthulhianos aqui. Grola, você aqui... Você apareceu, Grola. Assunção forma. Assunção forma, Grola. Baniu, Grola. É, mas é isso mesmo, né? Você tá entrando em contato com alguma entidade, bicho? Você não tá querendo cura boa, não tá do bem. Brincadeira do corpo, tu já não tá do bem. Brincadeira do corpo, tu já não tá. Tá querendo fazer merda, então. Querendo fazer. O anjo vai chegar, vai descer lá do 34º andar, vai descer a porra até o térreo. Tu acha que ele vai estar de bom humor? É praticamente o Hulk descendo de escada. Ele vai falar assim. Tem pizza. Desci até aqui pra pegar a pizza, que nem o Vinícius aquele dia. Não tinha pizza. Não tinha pô, pizza. Ele vai ficar putaço. Ele vai abaixar as calças e vai comer o seu cu. Ele vai falar, vou te comer. Porque quando ele falar, ele termina de falar. Já que não tem pizza, vai ser teu rabo. É isso que ele fala mesmo. É, mas voltando aqui, então a história da magia contra Lovecraft e muito dessa coisa mais pós-moderna do Kenneth Grant, por exemplo, que ele vai fazer essa categorização de renascer da magia e tal. A gente vai entrar muito com toda essa desconstrução. Depois vai entrar magia do caos. Depois vai entrar pop magic. Então a gente tem toda uma confluência aí de pessoas que começam a dizer que sim, é possível. Uhum. E eu até, assim, de certa forma, eu sei que tem muita gente que tem preconceito com relação a isso. Mas eu diria, cara... Tá na chuva pra se fuder. Não. É isso? Assim, pra mim, uma pessoa que acredita em anjo e demônio não tem nada a falar do que invoca aquele Lovecraft. Claro que não. Você não tem envergadura moral. Não tem. Inclusive, eu diria até mais. Eu diria qualquer pessoa que acredita em coisa metafísica não pode falar nada, né? Porque não tem a balização do real. É. A única mas diferença... eu acredito na energia. A única diferença... E é o que pauta o respeito ou não respeito, é o tamanho do fandom. É a egrégora. É a egrégora. É o tamanho do fandom. Então, assim, anjo é aceitável porque o fandom é grande. O Jesus fandom é aceitável, né? Agora, os todo fandoms mundo sabe menores. Que Jesus não existiu, né? Você é o esquisitão. Você é aquele cara vestido de preto que fica no cantinho ali da festa, que não fala com ninguém. Não, eu acho que acreditar que essa porra existe, já a pessoa já tá fora da casinha. Mas qualquer coisa. Digo mais, existe um caminho do meio. Você não precisa acreditar pra tirar proveito. Por favor. É isso daí da isso da magia do caos que eu tenho que lembrar que torna tudo muito mais aceitável pra mim. Tipo assim, você pode acreditar durante aquele momento. Então, a minha opinião sobre isso é o seguinte. Eu não acredito que Cthulhu tá em algum lugar no mar, puxando um ronco lá, esperando passar alguém com um barquinho pra ele dar um susto. Não acho que isso tá rolando. Mas eu acredito que o conceito de Cthulhu pode ser benéfico nas minhas explorações da profundeza da mente. É. A profundeza do mar, profundeza da mente. Tem uma correlação aí de boas. Se você olhar tudo como no paradigma arquetípico psicológico e tal, tudo isso é extremamente válido, não tem problema nenhum. E tudo isso tem seu valor. Eu pretendo falar mais pro final experiências práticas que eu tive na vida. Vamos falar. E, assim, cheguei a conclusões sobre o funcionamento do universo que eu não chegaria de outra forma usando estados alterados inspirados na ideia de criaturas do mito lovecraftiano. Isso, ninguém pode dizer que isso não tem valor. Não. Porque se disser, você tá dando pitaco sobre a minha opinião, e o pitaco sobre a minha opinião, foda-se. Não tem valor nenhum. Isso não tem valor. É isso aí. Acabou isso aí, gente. Acabou. Acabou o podcast. Então, inclusive, Peter Carroll vai entrar muito nisso, né? Como é, quanto ocorre nessa história? Peter Carroll tem uma história curiosa com o Necronomicon. Vamos falar rapidinho de Necronomicon primeiro? Vamos. É uma dúvida comum que as pessoas têm. Existe, Vinícius? Existe. A gente compra. Tem publicado? Tem ali na livraria da esquina, já tem vários publicados. É o verdadeiro, oficial, real? Não. E o que tem nesse Necronomicon que é vendido lá na livraria da esquina? Então, existe um Necronomicon. Existe mais de um Necronomicon. Também existe. Existe uma porrada de Necronomicon, essa é a parada. O Necronomicon que o Abdul Wahars Red... O João da Silva Árabe. João da Silva da Arábia escreveu, existe? Esse não existe, desculpa, gente. Os Necronomicons mais famosos que, pra mim, pelo menos, pode ser que existam outros aí que sejam super famosos em algum outro lugar do mundo e eu passou batido por mim, são o do Donald Tyson e o do Simon. O do Simon... Desculpa, o do Tyson já saiu no Brasil. Esse livro descreve alguns rituais do mito lovecraftiano criados pelo autor. Donald Tyson, você conhece, Ju, a obra dele? Ele tem coisa sobre bruxaria e tal. Não. Eu tenho um livro legal do Donald Tyson sobre como criar um espelho negro. Ele tem umas coisas bacanas, assim. E ele fez um livro declaradamente fictício, porém possível de ser usado pra você entrar em contato com criaturas do mito lovecraftiano. Beleza. Esse é um. Tem o do Simon, que ele é da década de 70, e ele... Porra, esse aí foi um golpe de marketing genial, porque ele foi publicado como se fosse o de verdade. Numa época em que não existia muita informação. Isso é picaretagem, né? Esse que até o... O Duquette? O Duquette comenta e diz, sim, eu conheço o autor. É, isso aí. Esse aí é encabeçado pelo Simon, mas acho que foi um grupo de pessoas que escreveu. E eu tenho esse já li e tal. É legal. Dá pra usar também, mas não tem nada a ver com Lovecraft. Ele é um livro de magia suméria. Eita. Ele é um livro que fala abertura de portais, magia planetária, uma e porrada de coisa legal. E por que ele foi batizado por pra vender? Hã? Pra vender. Ele tem uma introdução de umas 30 páginas contando como esse livro chegou na mão dos editores, como o original foi traduzido do árabe pra virar grego e chegou e tal, enfim. Que historinha. Tem uma historinha do caralho. Storytelling. De fato, a história é bem contada. E você compra a ideia de que aquela porra é de verdade. E como é uma magia que ele descreve ali, não viajante, é uma coisa que super poderia ser um texto sumério, você compra a ideia. Entendi. Só que as operações que estão descritas nesse grimório são chatas pra caralho de fazer. E imagino... Enoquiano ninguém... é o quê? Não, enoquiano você não tem que ficar 21 dias sem trepar. Em céu fica mais? Depende. Hum? Não, é enoquiano. Não, eu confundi as coisas, desculpa. É o... Como é que tem que ficar não sei quanto tempo? É... Abramelin. O Abramelin. Abramelin, é Abramelin. Isso. Era Abramelin que eu queria falar. Abramelão. Então, é isso. É chato no sentido de muitas exigências. Então, imagino que essas exigências sejam colocadas deliberadamente pra ninguém fazer direito. E como ninguém faz direito, não pode dizer que não funciona. Sou uma boa estratégia. É. Aí, beleza. Eu só não gosto nem de ler. Por cara, que, Andrei? Já escrevi. Por que as pessoas não gostam de ler, Andrei? Porque eu sou analfabeto? Não, falta de brilho. Ah. Por que as pessoas não gostam de ler, Andrei? Porque eu sou analfabeto? Eu só queria ouvir você falando. Você não tem brilho. O demônio chegou naquele árabe, filha da puta. Chegou pra falar as coisas do demônio tudo e... Cara, canalizou essa merda. Você só precisa ler. Você comeu. Você tomou Nesquik na infância. Não alimentou? Alimentou. O cara teve que desenvolver. Pega só três páginas. Baixa, coloca no Google. Necronomicon. Você baixa o primeiro que aparecer. Lê as primeiras 5 páginas. Se você ler o parágrafo, vai entender. Não, você não entendeu. Lê. Mas lê até entender. E é por isso que as pessoas ficam doidas lendo o Necronomicon. O problema todo é o brio, é isso? É o brio. Mas eu me alimentei direito na infância. Eu tenho que entender. Você não tem brio, seu filho da puta. Sit down comedy, o nome disso. Desculpa o que dizer. Eu sei. Peter Carroll. Então, esses são os necronômicos mais conhecidos e tem o necronômico do Peter Carroll. Que porra é essa? Peter Carroll, primeiro livro publicado, libernou o psiconauta e ele dá exemplos de como fazer sigilos e ele bota objetivos arbitrários lá e um deles é: eu desejo obter o necronômico. E ele escreveu aí isso. Aí surge um árabe imediatamente. Não, o que ele conta é que ao longo da vida mágica dele ele foi empurrado nessa direção de escrever um necronômico. Ele escreveu um que trata das entidades do mito de Cthulhu de uma forma sistematizada. Não acho que ele tem mais ou menos mérito do que o do Tyson, mas foi esse que eu conheci melhor. É o Epoch? Tá dentro do Epoch. É a última parte do Epoch. Peraí, a última parte do Epoch é um necronômico. Agora eu entendi porque aquelas ilustrações são tão viajantes. Agora eu entendi a paleta de cores, porque todo mundo é muito louco, o Legba tá com aquele sorriso. Mas isso não tem nada a ver com o Necronômico. Mas o artista pegou e usou uma paleta de cores toda esquisitona. O Legba tem aquele sorriso porque ele é uma parte Bob Dobbs. Verdade. E esse Necronômico do Peter Carroll, ele parte do... De uma série de premissas que o Peter Carroll julga seguras para você fazer o trabalho com essas entidades. E ele dá uma descrição de cada entidade, para que cada uma serve e tal. E é um grimóriozinho fechadinho, curto, grosso e direto ao ponto. Porém, você tem que ter um mínimo de experiência para fazer, porque ele não fica explicando beabá. É, dá para dizer então que fazer qualquer coisa relacionada a Lovecraft é magia avançada. Então, não é necessariamente avançado. Ele só não tem instruções beabá. Se você lê o Liberno e na sequência lê o Epoch, já tá de bom tamanho, sacou? Que ele vai te falar, faça a invocação, e não vai te falar o que é uma invocação, entendeu? Ah, entendi. Existe algum lugar, um livro com, tipo assim, pra lidar com coisas tchutchulianas? Não conheço. De forma... Tchutchuliana está aqui do lado. Tchutchuliana. Jogue chocolates em minha direção. Já tá lidando bem, já. Então, mas pra lidar um livro transformando magia real num grimório de AD&D pra lidar com Cthulhu, não conheço. Sistematizando isso, é tipo assim, ah, o Yog-Sothoth serve pra isso. Então, o do Carroll é o que mais chega perto disso. Então é muito descentralizado, né? Existem algumas dicas, né? Então, não é exatamente descentralizado, ele só não é beabá, mas ele explica cada uma das entidades. Não fala das 50, ele fala de 6 só. Tá. Mas é isso aí, ele dá instruções que dá pra você super fazer uma parada legal com cada um. Tá, então seria mais ou menos num trampo de evocação e invocação. Isso, exatamente. E ele não explica como fazer invocação e invocação. A invocação e a evocação, por isso que ele falou, disse assim, pô, lê o Liberno primeiro e depois passa pra esse. Tá, A pessoa já tá levando em consideração que a pessoa já sabe, ok, você já entendi. E ele parte de um princípio que você tem alguma experiência de fazer isso. E ele coloca assim, uma parte dessa gnose Lovecraftiana, vamos colocar assim, envolve medo. Envolve você estar tá cagado de medo. O Cthulhu vai me pegar. Então tá. É pra mim. Isso aí é pra mim. Foi feito pra mim. Então, pra isso, acho que pra alimentar esse medo, ele não diz isso, mas é a minha opinião. Ele coloca a necessidade de você ter uma série de ferramentas especiais. Porque, sem isso daqui você vai se fuder, entendeu? Ele coloca uma série de ressalvas que são coisas que ao mesmo tempo te fazem ter medo e te fazem ter a segurança de: se eu fizer tudo direitinho, vai dar tudo certo. Ele deixa o nível do cagaço em um ponto muito particular. Eu acho que sim. Mas o que você faz com essas entidades? Ela vai te dar algum bem material? Então, existem, de acordo com o Carroll... Eu não vou falar do Simon, tá, gente? Do Tyson. De acordo com o Carroll, você tem duas formas de trabalhar. Você tem como trabalhar buscando poder ou buscando conhecimento. Tal qual o Tebilu. Tal qual o Tebilu. Que é um Elder God. Olha aí, cara! Caralho! Rapaz! A gente tá perdendo tempo demais com essa piada, merda. Bora! Se você buscar poder, que fique claro que não é uma coisa de, ah, eu quero conseguir fazer coisas acontecerem. Tipo, quero um carro. Eu quero fazer mulheres, fulano de 10 mil tal. Dólares. Pacto da semana que surgiu. Quero fulano de tal aos meus pés. É verdade. Pessoa apareceu pedindo pacto pra botar fulano aos meus pés essa semana. Eu digo que é só pra dar uma rasteira. E aí eu não respondi, a pessoa respondeu 5 minutos depois. Eu quero uma coisa séria. Ela já deve ter lido meu pensamento. Tipo, vou zoar. Mas não. Sentiu a intenção da assassina do Vinícius. Foi. Não respondi, não respondi. Aí, beleza. Se você buscar conhecimento, você vai entrar nesses estados loucos de consciência, que são inenarráveis, inexplicáveis, indescritíveis. E é muito legal. Se você buscar poder, a ideia é você pede por uma coisa que seja não elevada no sentido de, ah, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou incrível, mas coisas grandiosas. Eu quero poder ser o pica da Galáxia, algo assim? Eu quero poder para isso ser é um pouco genérico. Eu tô tentando pensar o que é uma coisa de poder que não eu fosse... quero derrubar um governo. Quero derrubar um governo. Eu quero ser um... Eu sou você um programador. Você pode muito bem pedir pra Azathoth derrubar um governo. Que ele é o cara que fica destruindo e refazendo coisas. Fica a dica. Hashtag. Mas se vai dar certo? Ah. Talvez sou... tenha um sigilo aí no post? Talvez. Talvez, quem sabe? Eu sou um programador e eu quero ser mais conhecido e mais famoso do que Steve Jobs. Eu acho que isso é um coisa objetivo específica. Bom o suficiente. Entendeu? Tipo, aí, tem que, tipo, muito... Pra falar com esse cara, eu falaria com o Nyarlathotep. Porque o Nyarlathotep é aquele negócio meio de leve traz mercurial. Leve traz mercurial pra mim agora... e busca de poder. Ele é um Mr. Robot, depois eu conto por quê. E existe uma outra possibilidade de você pegar o poder emprestado dessas criaturas e estando fazendo uma invocação... Estando fazendo, né? Que é mais do que... Sim. No momento da invocação, enquanto você estiver possuído pela entidade, você lançar o seu feitiço para obter resultados mais poderosos. Rapaz... Você tá usando um grande tchutchulo como bateria. Não é o Andrei fazendo magia. É o Cthulhu fazendo magia. É uma chupeta astral. Caralho, bicho. Não, cara, isso é a pior analogia de todos. Não foi! Foi sensacional! A pior coisa. Não eu foi! Eu não imaginei a chupeta que vocês imaginaram. Mas aí o problema é seu. Pra mim nem fez sentido, na verdade. Só chupeta astral é você quem faz no vários tentáculos de Cthulhu. Essa busca por conhecimento pode ser por evocação ou por invocação. Evocação você vai se deparar com a entidade, vai ter uma percepção X. Invocação você vai trazer isso pra dentro de você e vai ter uma percepção Y. Mas a ideia é que você sempre perceba uma parada que não tá óbvia. Entendi. É que do jeito que você me explicou quando você me deu uns exercícios aí, você falou que... E isso foi o que eu entendi. Que não era pra algo muito mundano. Idealmente não. Pra fazer uma coisa muito mundana tem que ser uma... Isso sim é mais avançado. É você fazer uma invocação e de dentro da invocação lançar um encantamento. Isso é mais power. É sempre pra você... E aí eu achei meio sacal. Eu achei um pouco sacal. Que é sempre pra você ter outras experiências. É quase como você tomar uma droga. Você sempre tá buscando ali uma experiência que é muito transcendental. E foi isso que eu entendi quando você me explicou pela primeira vez. E talvez eu tenha dito exatamente isso, porque isso é o que eu acho mais legal. Mas não é o único jeito de fazer. Entendi. Talvez entendi. Eu tenha reforçado mesmo esse ponto, porque é o que eu acho que vale a pena. Eu compilei aqui uma lista de objetivos possíveis. Opa! Essa lista... Deixa eu ler aquele lá. Por favor, Juliana, lê todos. Ah, lê tudo, tá bom. Então vamos lá. Objetivos com dos seus trabalhos mágicos com as entidades do Minos. Pode ser aprender a lidar com o incompreensível. Okay. Você está na sua vida tal qual o meme do John Travolta. Como voltaram desse bosta, né? É incompreensível. É. Então, pode ser uma ajuda a entender, a lidar melhor, né? Lidar com o incompreensível. Iluminação sobre a natureza do universo, tempo, espaço... Desnecessário. Tá. Não, isso é legal. Acessar estados de consciência pouco convencionais. Por favor, explicações. Uma loucura provisória. Ah, loucura provisória. Beleza. Você sabe o que eu li. Não, gente, eu tô... Você medita em ficar louca? Eu não fico louca. Imagina. Lívia louca. Ah, então. Confia no jogo desse cara aí, não, teu. Gente, eu não tava louca. Eu estava muda. Eu estava chocada. Continua, né? Muito bem. Experimentação adolescente. Vamos ver no que vai dar. Vou chamar Cthulhu, vou ver como é que é. Vamos chamar o Charlie Charlie. Agora que eu entendi, cada... Charlie Charlie. Vamos chamar o Chupetinho. Sei, pode dar bom. Esse é o melhor objetivo de todos. Que eu, quando li a pauta de Vinícius, morri de rir. vontade de se fuder. Você tá com vontade? Às vezes a pessoa tem vontade de se fuder, inconsciente. Sim. E vai, vou procurar uma parada aqui pra me fuder. Vou fazer um rolê da hora. Gostei. Porque se... Vou chamar a Zatote, se vai dar fosse... certo. Se não fosse vai... isso, vai dar certo. Acredite no seu amor. Não vou fazer. Se o seu objetivo é se fuder, vai dar vou certo. Vou fazer banimento. Assalto. Mais crianças. É que a pessoa que não quer fazer merda, ela tá na igreja. Ela não tá fazendo... Não tô chutando magicando. Ela tá indo pra igreja, ela tá casando. Ela tá... tá jogando videogame. Jogando videogame, jogando RPG. É de virgem, mas tá jogando RPG. Mas ela não tá fazendo essas porra. Não tá. Mas rapidinho, rapidinho. Vontade de se fuder. Eu quero entrar nisso. É um parênteses aqui. Ah, vamos lá. É, você se fode? A gente tá sendo teste sofá, não. É... Se você tiver vontade de se fuder, você se fode. Guardião do sofá? Do sofá? Não, guardião não, do portal. Do portal, cara. Guardião do sofá do Cthulhu. É, não, não senta lá que o Cthulhu vai fazer assim, ó. That's my spot. Vem cá. Não, ele vai fazer assim. Vem cá, vem. Mas senta aqui. Dá pra dar merda? Dá claro que dá. Mesmo, tem gente que entra e nunca sai da loucura, velho. Não, o lance é o seguinte. Não, você conhece alguém que entrou e nunca saiu da loucura? Não... Eu falo em off. Lívia. Não. Não, tem uma galera cheia, que fica... Tem umas galera que fica meio doida, né? Fazer muito alguém? Isso e fica meio fora conhece da alguém? Caixinha. Uma pessoa que seja? Eu falo depois. Eu chutaria o nome que talvez tenha feito e que faz sentido pra mim. Ok. Então, mas tem uma galera que faz, fica, porra, que porrada e tal, e depois volta ao normal. Não conheço ninguém que ficou permanentemente alterado e tal. Uhum. Nunca vi. É, pode ser que a pessoa já não era muito boa e isso aí foi só o último empurrãozinho na ladeira da insanidade. Já vi gente que fez coisas e começou a dar coisas erradas na vida da pessoa. Não tem a ver com loucura. Uhum, tá bom. Mas aí é a pessoa que puxa. Convida a ladeira abaixo. Tá. A pessoa que puxa. Mas é a pessoa que puxa. Aí é que tá. Porra, vontade tá com, de se fuder. Você tá com medo e você não se sente seguro pra fazer? Não faça. Não faz. Se você tá com medo e você fala, ok, eu acho que eu consigo lidar com isso, beleza, vai lá. Pode fazer sim. Vai lá, Champs. Tá. Não me culpa. Vamos lá. Mais objetivos. Reativar partes dormentes do cérebro. Ah, do cérebro. Ah. Do cérebro. Do cérebro. Intercessão por objetivos não terrenos. Que porra é essa? Você é um astronauta e tá com problema na sua espaçonave. Eu vou chamar a Chuchu. Aí ele pega a sua navezinha com um negocinho e faz... Fica de Capitão Marvel e faz assim, igual um aviãozinho. Não, ele fica assim, com o biquinho assim. E faz... Exatamente. Vai conhecer todo o sistema digestório do. Aí a entidade me comeu. Aí dá pra contar que você tá dentro da nave, dentro da barriga do Cthulhu. Sim. Tá vendo? E com a luz da nave ainda. Da nave. Muito bem. Vamos lá. Ah, não, você quer que fale mais sobre objetivos não terrenos? É, o que significa isso? O que significa isso? Objetivos que... Quero mudar o planeta Terra de grau. Não, cara, na verdade, são não coisas que não é são do naipe. Tipo, quero casa, dinheiro. Não é mundano. Entendi. Não mundano, isso. Eu vou dar uma passada aqui de novo nas criaturas. Vou dar um exemplo de cada coisa que você pode pedir. Nyarlathotep, ele é um cara que abre caminhos e tal. E ele é o mais relacionado a objetivos terrenos. Pra ele você pode pedir. Tá. Mas existe uma tendência a essas coisas se manifestarem de jeitos malucos. Porque ele tipo, não entende a lógica. Tipo, você pede amor de uma mulher casada. O marido dela morre num acidente e ela fica fissurada por você, te ligando todo dia e tal. Melhor do jogo, conseguiu, né? Porra! Ei, Andrei! Beleza, mas... Mas se o cara tá a ponto disso, ué? Então, mas coisas se manifestam de jeito estranho. Não é com cara, com o fato da mulher ficar maluca na sequência. Clayton, Cthulhu, tem a ver com sonho. Qualquer coisa que tenha a ver com Eu sonho, quero você pode pedir pro Cthulhu. Um onironauta do cara. É, você comparou com o Sandman, né? Isso. Por exemplo, né? Uhum. Morfeu. Uhum. Shub-Niggurath. Tem a ver com vida e morte. Porra, 1 milhão de coisas na vida tem a ver com vida e morte. Quero fazer minha empresa prosperar. Não, quero... Não. Tô tendo dificuldade de engravidar. Porra, vai nascer um chatanás ali. Porra, mas vai. Vai sair. Bebê de Rosemary. Bebê de Shub-Niggurath. Vai nascer, vai estar uma xeroca aberta. Aí vai nascer... Xongão. Vai abrir o Xongão, hein? Cara, xeroca. Beijo, batatinha fantasma. Cara, depois desses dois na minha vida, nunca mais eu chamei o órgão sexual feminino de outro jeito. Xeroca. Entendi. Maravilhoso. O Eric deve se divertir. Muito. Ele começou com essa porra. De xeroca. Um de geral. É, põe ele mesmo. Astor, você pode trabalhar com probabilidade e fazer com que coisas improváveis aconteçam ou prováveis não aconteçam. Entendi. E Oxotot tem a ver com percepção de espaço e tempo. Tá. É que nem aquele servidor lá. Sabe aquela, sabe, tá exatamente, fila. Sabe o Futameco lá? É óbvio que você não vai chamar o Futameco, o Yoxotot, pro engarrafamento passar rápido, porque puta que pariu. Mas tipo, eu sei que eu vou passar um ano de merda, porque eu tô sem grana, eu tô no emprego merda e tal, mas tudo vai melhorar ano que vem. Cara, faz esse ano passar rápido. Tem um manhwa, que é o mangá coreano, chama manhwa. Que é o... Como é que é? O nome do manhwa é... Conselhos Amorosos de um Demônio. Algo assim. E aí a história é de um garoto adolescente que invoca o Astaroth. O Astaroth vem. E ele quer Conselhos Amorosos do Astaroth. Cara. Eu tô imaginando isso. Mas é um demônio ligado ao amor, né? Invoca... O demônio... Gasta o aquela mana do caralho. E fala... Eu estou atrasado 5 minutos pro trabalho. Bicho. Aí vai ser a história da pizza. Azathoth tem a ver com destruição descontrolada e com compreensão de linguagem verbal não falada. Linguagem verbal não falada? Sim. Uhum. Eu sempre liguei a ele trabalhos do eu quero destruir uma ideia pré-concebida que eu tenho na minha cabeça. Pode que me atrasa. Por exemplo, eu acho que eu tenho síndrome do impostor. Eu trabalharia com ele. Uhum. Porra, venha e vamos lidar com essa merda, mas que eu quero destruir essa merda. É, você tem que estar ciente que ele pode destruir a síndrome do impostor. E tudo. E a vizinhança. Sim. Não, sim, é, sim, né? Sim, sim, sim. É todo quarteirão. É um risco calculado. É, mas então, você falou a palavra-chave, André. Zoando, mas você falou a palavra-chave. Pô, eu sou muito inteligente, né, Vinícius? Tudo que tem a ver... Ah, é perigoso, vai chamar essa própria... Tudo tem a ver com risco calculado. Eu não acho que vale a pena você chamar essas entidades pra fazer coisas mundanas, cotidianas e simples que você poderia fazer de outro jeito. Ou que você busque uma certa ordem na tipo, sua vida. Tipo, tomando vergonha na cara e colocando o despertador pra acordar 5 minutos mais cedo. Exato. Mas se é uma coisa que exige medidas extremas e você tá disposto a correr um risco, e cara, não vai ser um risco tão escroto assim, vai lá, se abraça. Entendi. Vai lá, chance. Vale a pena. Muito bem. Tô bem. Falando igual aquele cara do Paris. Vale a pena. Tá. É, vamos lá. Mais objetivos. Estabelecimento de comunicação com inteligências pré-terumanas. Olha aí. Aí é o que o ia falar, é o Kennedy Grant queria fazer, né? Queria fazer, não. Fez pra caralho. Não, tipo assim, o trabalho dele é focado nisso. Uhum. Qual o nome da loja dele? Nova Isis. Porra, agora... Que bonito o corinho, né? Ficou caralho. Bonito. Eu, Vozes, mas Nova eu Isis. Eu gravei recentemente na Odeia. É verdade. Então, a Nova Isis era toda tentando se comunicar com as coisas transplutonianas. Exato. E na literatura mágica existem milhares de exemplos de pessoas, magos célebres, que se comunicaram com entidades pré-terumanas. Até o John Dee, né? Acho que é um dos mais antigos. John Dee, eu acho que é o mais antigo registrado e bem documentado. Crowley fez isso mais de uma vez. Ele falou com Iwas, falou com Lan, falou com Amalantra. Colocou uma porrada de... É a malandra? A malandra. É. Vai, malandra. Vai, malandra. Larissa. Larissa. Larissa. Coitada de todas as meninas que chamam Larissa, cara. Eu sempre penso nisso. Mas, gente... Que eu não entendo essa implicância com a Anitta, mas tudo bem. Não. Tem implicância, sim. Não é da Anitta. Eu tô falando coitada de todas as meninas que chamam Larissa, porque agora Laricinha virou sinônimo de sim. Xeroca. Imagina a minha Laricinha. Xeroca. Deve ser uma vai saber se tem em algum lugar, né? Muito bem. Vamos ver a gente tá muito então, piadinha. Aí, vamos lá. Tipos, posso passar pro próximo? Não que aí esses eram os objetivos. Aqui. Não? Tá bom. A gente então, já falou aqui. Ó. Evocação, você pode fazer uma evocação pra chamar pra trocar uma ideia com a entidade. E a forma mais fácil de você fazer isso. Uhum. Pode fazer por invocação, que é pra você receber essa entidade e funcionar nessa frequência durante um tempo. Pergunta. Fala. Não seria uma coisa grande demais pra colocar pra dentro? Excelente pergunta. Se você pensar que essa criatura existe de verdade, sim, eu acho que é grande demais pra botar pra dentro. Mas eu acho que, na real, você bota uma parte do modo de funcionamento dessa entidade dentro do seu cérebro. Não tem como fazer uma invocação total. Sabe aqueles filmes de terror, merda? Que, eu preciso de tantos médiums pra receber essa entidade. É mais ou menos isso, só que você não precisa da outra galera. Você só bota um pedaço e é isso. É aquela discussão lá dos cultos africanos, tipo assim, que a pessoa... Ela entra na vibe do negócio. É, não entra um negócio e senão não explode. Não aguentaria. Na minha visão é isso, Andrei, mas eu acho que tem gente que leva no literal. Então, Scanner. Eu não tô pensando assim de ser muito grande, mas assim, como é muito incompreensível, grande fisicamente, tipo, é uma entidade muito maior. É que muito... grande dá a entender. Não, mas Lívia, o lance do muito incompreensível é demais mesmo pra pessoa. E por isso esse rola objetivo. Uma loucura temporária. É que nem a vilã lá do último Indiana Fazendo. Jones. Da caveira de cristal lá, que ela fala, eu quero todo conhecimento. Aí, boa, pá, explode a cabeça. Explodiu. Oh. Ah, é por isso que tem que rolar sanidade. Tem que rolar sanidade. Mas não, pra você tá bem. Não, tipo assim, se você não tá bem, não faz. Não, segundo a parada lá, quanto menos são você for, mais difícil é perder a sanidade. É, segundo o cálculo do RPG, não é assim que funciona. Não? Não. Não. Quanto menos insanidade você tem, mais fácil é de você ficar louco de verdade. Eu só joguei GURPS. GURPS nem é jogo. Tá bom. Formas de você entrar nessa guinada. Isso é importante. Sonho, talvez seja mais fácil no sentido de qualquer um pode. Uhum. Magia cerimonial, tradicional, de você ficar lá pelado com cinto de couro de leão. Sunga de couro de tentáculo. Isso. De lula. Já pensou que bonita é de franja, né? Parece franja. Olha aí. Gente, que coisa medonha. Calcule o cheirinho. Calcule o cheirinho. Rapaz, isso não vai transar durante um ano. Gente. Aquele exercício de visualização do piruleta não vem numa semana boa. Não, olha aí. Imagine um puto. Imagine um chongão. Aí você vai uma chonguinha saindo do chongão. É, rapaz. Tá, outras formas de você chegar nesses Sim. estados bizarros de consciência é percepções esquisitas. Botar um som muito esquisito pra tocar. Pô, Juliana achou um monte de sons cutulianos. Maravilhoso. No YouTube. Que transante. Essa é maravilhosa. Mas. Mas coloca o homem. Fora. Caralho, deve estar entrando uma gnose foda com o homem. Mas, se você jogar no seu YouTube. Eu joguei pro Nyarlathotep. Nivaldo Tepes. Eu joguei pro Nivaldo Tepes. Tem um vídeo lá que são 2 horas de uma música louca. Que dos 2 primeiros minutos já tava lá no outro planeta. Já. É, não, você não pode assim. Se você for no YouTube procurar a música do Nyarlathotep, e eu recomendo que vá, faça isso de dia. E com pessoas em casa, de preferência com a sua mãe fazendo o, sei lá, o almoço, uma coisa assim. Porque se você fizer isso sozinho, de noite, você não vai... Ah, Lívia! O pessoal fica com medo de dormir depois de ver o mundo frio. Ah, mas pessoal aí, bicho. Eu ia perguntar, por que você tá apontando pra mim? Eu tenho medo mesmo. Não conto pra ninguém. Muito bem. Ó, outra forma de percepções estranhas é aquela coisa que o Lovecraft fala muito de geometrias não euclidianas. Você contemplar uma geometria que não é compreensível a priori pela humanidade, tipo a quarta dimensão. Tem vários vídeos no YouTube também que explicam como funciona um hipercubo. Sacou? Ah, sim. Tá pensando na favela perto de casa. Aquele holograma louco lá da etiquetinha? Ali, pra mim, aquilo lá, vixe. Etiqueta de cartucho novo da HP, gente. E não estão pagando. Bota bip. Quando pagar nós falamos. HP Epson. Tô cortando tudo. Entrar no mundinho do mitos, né? Então você lê uns contos do Lovecraft antes de dormir, assim, pode dar um... Colocar música de fundo. Lê em voz alta. A minha única história tem com vocês. Opa, quero ver. Lê as poesias em voz alta. Existe uma forma que eu não recomendo. Pronto, o cara já vai fazer essa. Porque só porque você... Usar drogas ilícitas. Porque, afinal de contas, é ilegal e você não vai fazer. E as listas, tipo, cerveja? Fica a seu critério. E cagaço. O poder do cagaço. Mas aí tem aquela contrapartida, né? Se você tiver virado no cagaço e achando que vai dar ruim, deixa eu te falar um negócio. Vai dar ruim. Quero saber das experiências, então? Histórias? Quero saber das histórias. Vou contar a minha, então, Fabrício. Conta. Eba! O que eu fiz pro episódio de hoje não deu nada muito... específico, claro. Mas tem uma história. Quando tu ainda morava no Rio de Janeiro. Que é um lugar que dá muito medo. Não, mas eu tava de boa. Eu tava deitado no colchonete do quarto dos meus pais. E eu tava lendo. Era tipo assim, umas 6 horas da tarde. Bem tipo assim, começando a entardecer. Tipo, terminando de entardecer e tal. Começando a ficar escuro. Aí eu deitei ali, porque não tinha nada pra fazer, tava meio com TED e tal. Eu li um dos contos. Eu nem lembro exatamente do conto que era. Um conto genérico de um cara que tava escrevendo. E tinha um monstro, acho que era meio insetoide voador. Ou ele tava numa torre. Ou o monstro vinha de uma torre e vinha pela noite. Alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente do conto, como é que era. Qual o nome também. E, cara, eu tava lendo... Sabe aquela coisa, tipo assim, você vai lendo e começa a adormecer, ficar com sono? Que nem o galera aí que dorme porque é chato, né? É, então, é porque realmente são contos arrastados e tal. Aí eu terminei de ler, eu consegui terminar de ler, me segurei até terminar de ler, e deu aquele, sabe aquele, vou virar aqui rapidinho só pra dar aquela piscadinha mais demorada. Uhum. Né? E eu acabei dormindo, é um sono de tarde, que eu não costumo dormir mesmo, e, cara, eu tive um sonho bizarro, que eu não vou conseguir descrever. Indescritível. Viu, Andrei? Chupa. Que chupetinha do astral. Que, cara, eu acordei super assustado, assim, tipo, caralho. Mas na época eu tava assim, ah, foi um conto que, tipo assim, eu fiquei super impressionado e aquilo influenciou o meu sonho, né? Porque eu tenho muito. Eu tenho Mas muito... a magia é só isso, Andrei. Vamos acabar com o Magicando. Vou abrir uma interpretação, um podcast de interpretação de sonho, que é da magia. Mas, tipo assim. Esse comentário deles acabou comigo agora. Tá, você teve uma percepção meio esquisita, mas pode ter sido impressionado. Não, porque, tipo, geralmente os cochilos de tarde que eu tenho, geralmente são os momentos que eu mais lembro de coisas. Que são aqueles sonhos que são interrompidos muito abruptamente. Então tá aquela coisa fresca na cabeça. E, tipo assim, e é muito engraçado, porque eu não vou entrar nesse lugar porque eu acho que eu já falei isso. Tipo, eu consigo identificar quando eu começo a sonhar. Eu tenho muito isso. Então foi um sono muito curto que eu peguei o sonho inteiro, assim. E foi algo muito esquisito mesmo. E acho que foi a única experiência que eu tive, assim, em relação ao sonho. Mas você lembra de alguma entidade particular ou nada demais? Então, eu ia falar que era essa do mesmo conto que eu li, mas eu acho que não. Era, eu lembro de sensações, eu não lembro de visual alguma coisa, mas uma parada muito realmente indescritível. E era uma sensação muito ruim, uma sensação, era tipo assim, era uma coisa muito caótica, que tinha a vibe Lovecraft, tava, tipo, era total, tipo assim, não, isso é Lovecraft. Se tivesse uma vibe, um rolê, um mood, era aquele. Mas tipo assim, de cabeça agora, eu não lembro exatamente o que era o cerne, se era com história, se eu era um dos protagonistas da história, se tinha monstro. Mas era muito a vibe do rolê. Maneiro. Lívia. Você sentiu um ventinho no bumbum, assim? Não. Costurinha. Acabei que eu não fiz nada não, gente. Não fiz nada não. Me caguei mesmo. Me caguei e fiquei cagada. Fiquei cagada. Fiquei com medo de lidar com... Ó, de todos esses daí, embora vocês dizem que seria mais fácil começar pelo Nyarlathotep... Eu acho que diz isso é o Peter Carroll. É, sim. Na verdade, você vai procurar saber das coisas e parece que é um ponto pacífico, né? Começa isso aqui é mais próximo de só entender. Só tem medo do Nyarlathotep até por causa do Nerdcast de RPG. É verdade. Mas eu acho que eu me sentiria um pouco mais próxima de fazer o com Cthulhu mesmo. Por ser essa questão de percepção interna, de profundezas da própria pessoa, sabe? Eu acho que você ficaria muito à vontade em contato com o Cthulhu. Não, é chapa. Pela natureza dos seus sonhos. A natureza dos meus sonhos, naturalmente, já é uma coisa louca. Não, acho que você tirava de letra, sério mesmo. Ah, mas foi... não rolou, não deu. Bem, Juliana tem histórias estranhas. Eu quero saber, eu tô o dia inteiro querendo saber as histórias da Juliana. Vamos resumir? Não. Não, peraí. Antes de começar a falar, eu vou resumir do... Encontrei com ele a primeira vez e não soube que era ele. Depois eu me toquei com o Nivaldo. Nivaldo. Por quê? Nunca tinha trabalhado, já tinha lido sobre magia, Cthulhu, mas sempre que isso chegava até mim... com um monte de guardião de portal, isso deixa maluco, vai ficar maluca, você vai ficar doida, você vai ficar louca. E aí... Esse é o segredo, eu sou sempre louca. Eu já tô louca. E aí, falei, bom, então vamos começar com o Nivaldo. E também não é novidade aqui nessa mesa, nem para o povo que ouve, que afinidades com arquétipos estilo Exu são bem simpáticas para mim. Eu falei, vamos nesse, vamos lá. Como eu fiz isso, caro ouvinte, já que eu nunca tinha trabalhado com isso? Eu fui pelo sonho, mesmo. Desenhei sigilo na mão. E fui dormir. Na mão preta. Nossa, mano, tá muito preto, não. É, acho que é porque eu fiquei cortando os negocinhos e ficou preto. Sigilo na mão. Colocava no celular. E antes de dormir, tipo, dava aquela luz na minha cara. Tá, pum. Fechei o olho, tentava reconstruir aquilo na minha cabeça. Já na cama. O Frater MG ficou muito puto com isso. Pois fazia aquela fá, aqueles fachos de luz, né? Cada mergulho é um flash. Cada mergulho é um flash. E em uma das noites, no caso ontem, eu utilizei a pomadinha. Falei, agora vai os dois, vamos ver. Agora, porém, se não foi até agora, agora vai. Porém, já tinha tido alguma coisa, mas eu não soube identificar, porque fiz tudo que eu falo para as pessoas que é errado fazer. Ah, vai trabalhar com negócio. Lê bastante antes. Eu não li bastante. Eu li mais ou menos. Então passou. Mas contei, foi domingo, né? Uhum. Contei para o Vinícius que tinha tido um sonho estranho. Que esse eu não posso entrar em detalhes, porque tem outras coisas que tem a ver que eu não posso contar aqui. Mas não, calma, rapidinho, parece rapidinho, rapidinho. Sim. Ouvinte, entenda agora o privilégio que eu vou saber essa história e você não. Mas a história era o seguinte. Por isso que eu falei que pra mim o Nivaldo agora vai ter a cara, vai ser o arquétipo do Mr. Robot. Não, pra mim ele vai ser o Mr. Robot. Por quê? Tive um sonho. Muito vaporwave, muito roxo, preto com roxo, uns azuis. E aí, e tinha um lugar que tinha umas mesas com os computadores, mas os computadores eram velhos. Era aquele computador de monitor de tubo. Hackerman. Isso, é aquela aesthetics do Hackerman. Se o Nivaldo Tepes apareceu pra você como Hackerman, eu vou perder muito conceito. não era como Hackerman. Nivaldo Tepp se apresentou. Quer dizer, não sabia, mas Nivaldo Tepp se apresentou para mim como o arquétipo do Mr. Robot. Casaco escuro, mulitão aqui na altura do olho. Então eu não conseguia ver muito bem o rosto dele. Ele era negro. O moletom dele era um roxo meio escuro. Ele tava meio de preto, meio de roxo, não sei descrever. E aí, ele foi comigo até um computador. A tela acendeu, paciência mostrou. Spider. Não era paciência Spider. Mas podia ser, ia ser da hora. Olha que jogo irado, pinball 3D. Se fosse paciência Spider, caminado. Caralho, tive um sonho com a aranha, muito doido. Tava jogando paciência Spider. Aí piscou na tela um símbolo. Que é importante pra mim, que depois eu te conto por quê. E aí ele falou assim. Não tem, e ele foi muito claro, assim, essa é a única frase que eu lembro inteira, é muito clara. Não existe informação no YouTube sobre isso aqui, sabia? E aí eu acordei, pá. Aí o que eu fui fazer? Foi no YouTube. Aí o que eu fui fazer? Procurar no YouTube pra ver se tinha. Qual foi a primeira coisa que eu achei? Contando para Vinícius, né? Falei assim, Vinícius, você vai achar meio esquisito porque eu tô pesquisando isso no YouTube, risos. Mas eu achei esse cara aqui que é totalmente doidão e ele tava falando muito mal, umas bostas assim, grave, daquele negócio que eu tinha visto na tela do computador. E aí o Vinícius falou, não, mano, esse cara tem um histórico, ele foi pro manicômio, pipipipopopó. Quais são os vídeos anteriores, quer dizer, posteriores a esse? Trabalhando com Necronomicon, trabalhando com Shub-Niggurath, tipo. E ele, conforme vai passando os vídeos. É. As opções já caíram pra duas, pra mim. Uhum. Né? Que eu chutaria. Conforme foi passando, ele. E ele é um cara meio esquisitão, assim. Ele fala de um jeito esquisito. Todos eles são. Né? Enfim, mas eu não. Pra mim era um sonho louco que eu tinha, que tinha a ver com esse símbolo que tava lá. Tá. E aí eu contei pra ele. Aí eu falei assim, pô, o sonho tem coisas engraçadas de mostrar pra gente prestar atenção nas coisas. Ele falou, ah, é muito louco. Só que, durante tudo... Hoje de manhã ela chega, Será que o Nivaldo pode se apresentar como um homem negro? Aí a gente puxa os arquivos, né? Parra! Nivaldo se apresenta como um faraó. Se apresenta como um cientista. Como seria? Como um homem negro. Aí, como um mano, homem negro. E aí eu fui atrás. A Juliana. E aí eu fui atrás. Que tem a ver com o sonho que eu tive de ontem pra hoje. Eu fui atrás do lance do homem negro. E tá escrito que o lance do homem negro, ele se apresentaria mais nesse arquivo. Arquétipo para as bruxas, porque as bruxas pedem coisa pra eles e eles, beleza, então você vai fazer tal coisa e eu trago pra você. E o que eu te falei? O quê? Antes de você começar a fazer o trabalho. Não lembro. De você não aceitar favores. É. E aí o Vinícius falou, ó, não aceite presente. Cuidado, não aceita presente. Tipo fada, manja. Não aceite faz presente. Muito sentido. Porque faz muito você sentido. Vai ficar amarrada de alguma forma. Você pode aceitar conhecimento, mas não aceite presente. Né? Tipo, aquele truque do toque pra você, segura o negócio e você pega e fudeu, né? A rola gigante. No capacete. Não, a rola vem depois. E esta noite ele veio de novo desse jeito e foi aí que eu falei, caralho, eu acho que era o cara. E eu, porque eu tava prestando atenção em outro símbolo. Então foram, não foram duas noites seguidas, mas foram... Na mesma semana. Na mesma semana. E eu acho... É que a gente, né? Eu sempre falo isso. Nunca duvide da sua prática mágica. Mas eu sou a primeira a botar a minha no chinelo. Então aí eu falo, puta, será que é mesmo? Não, acho que é. É saudável você ter um mínimo de descrença pra não virar numa piração louca de... Ah, eu vivo num mundo encantado de Bob, né? E aí criar um canal no YouTube. Bom, se você for pra esse mundo encantado, por favor, crie o canal. As pessoas precisam tirar sarro dessa. E aí foi isso, e esse cara me levou, e aí é o aspecto, acho que o aspecto que mais evoca aqui é o aspecto ciência, o cara cientista, só que ele me levou numa, é uma aesthetics toda muito tecnologia anos 80, assim, mas passei por lugares assim. Muito bom. Foi isso. Vou... Fiz isso para esse episódio? Fiz isso para esse episódio. Estava com um cagaço? Estava com um cagaço, mas fui. Vou continuar fazendo? Provavelmente sim, que eu quero ver se esse cara aparece pela terceira vez. Agora você sabe onde cutucar, né? Antes você estava fazendo só para ver se encontrava com ele. É. Agora que você já identificou, você pode... Eu vou falar para ele, por que, que você está vindo Vaporwave para mim? Por que, que você está de rostinho? E aí eu vi depois uma... Eu joguei no Google Imagens e tem uma representação dele que é exatamente o roxo da cor do meu sonho, que tem de fundo. Você falou que é uma coisa meio conhecida. É uma paleta que as pessoas tendem a usar esse tipo de cor, né? A gente tem aqui artes Lovecraftianas em cima da mesa e de duas são roxas. Mentira, de três, duas são roxas porque uma não foi pintada. Se fosse pintada, era de roxo. Mentira, era verde. Mas é isso. É isso aí. Essa é a minha experiência. Não sei se vale, mas foi. Perfeito. Rapaz, tem um currículo aí. Primeiro eu tenho que falar que o Vinícius faz coleção de estatuazinhas de Tchutchula. Faço. Ele deve ter vários, né? Mandem pra gente aí. Se você tiver tchutchulos e quiser dar de presente para Vinícius, é a coleção dele. Tem um tchutchulo de vinil, de resina, de cerâmica. Ele tem tantos tchutchulos que ele me cedeu um para deixar em cima da média. De Lego. De Lego. Tchutchulo de Lego. Muito bonitinho. Então, eu comecei a fazer trabalhos com tchutchulo e sua turminha sem querer. E é assim que você conhece a pessoa que você casa. Eu já contei essa história em mais de canto. O público sabe. O público sabe. O público esquece, amigo. Se você não vê novo Magicando, eu recomendo, que é um podcast muito legal. Minha primeira experiência com o tchutchulo foi numa viagem louca de ayahuasca. Eita! Eu não tava lá pra ver ele, mas foi ele que eu encontrei. Eu, na verdade, tava pra fazer uma parada de sonho. Me passou pela cabeça Sandman. Jamais pensei premeditadamente em encontrar o tchutchulo. Mas tava lá o tchutchulo. E não foi, vixe. Foi um negócio, ok, beleza, tô aqui. E o tchutchulo? Tomei uma na cara, tipo, sai daqui, você é moleque, você não é caveira, você não pode vestir preto. Eita, o cara já foi da legião estrangeira, que eu tudo falei pra ele. Aí eu falei, valeu. Obrigada. Vejo que nem o bolso de cocô. Falou, valeu. Mas eu recebi um sinal claro na hora de esse aqui não é o seu lugar, vaza daqui porque não tá na hora. Eu, tá bom, beleza. Essa é a sabedoria, né? É você não ficar insistindo no erro. Se eu tivesse continuado, o que podia acontecer? Não sei. Prefiro não saber. Prega tá intacta. Tive umas experiências isoladas fora desse sisteminha Carol de Azathoth. Azathoth é muito legal. Me lembra qual é o trabalho com Azathoth? Azathoth é aquele da o caos nuclear. Beleza. Flautistas loucos tocando tambor. É, eu só me lembro dos flautistas, nunca me lembro do caos nuclear. É, e Azathoth tem a ver com a comunicação verbal não falada. E esse é o meio principal de uma conjuração famosa. Se procurar na internet aí, Invocação de Azathoth, você vai encontrar uma forma relativamente simples e fácil de fazer uma invocação de Azathoth, que é através de glossolalia. O que, que é glossolalia? Você falar coisas estranhas até... As coisas perderem sentido? As coisas perderem sentido. E como o Azathoth, eu esqueci de fazer essa descrição, ele é o deus cego idiota no meio do nada. Idiota por quê? Porque ele não tem princípio, ele não tem objetivo. Ele tem objetivo. Consciência, ele não tem... Ele não tem ciência. Não é idiota no sentido de que ele é burro, ele foda-se, né? E cego porque também... Assim como a justiça deveria ser cega, deveria. Ele tá lá, loucão. E não faz juízo de valor. E essa invocação de Azathoth é você cobrir os olhos de alguma forma pra você não enxergar o que tá fazendo e trazer glossolalia. Ih, é o desafio Bird Box plus Língua do Zan... Puta... O Sketchman. O Sketchman ou Skidbi ou falar a língua dos anjos na igreja evangélica. Chubalabaluebas. Chubalaus. Então, aí, bicho, você tá com o seu sentido talvez mais importante, desligado, que é a visão. E você desativa forçadamente a parte do cérebro responsável por linguagem. Aí vem todo tipo de pensamento maluco que você não vai conseguir explicar depois. Eu já fiz isso mais de uma vez e a parada é... Na hora você não entende o que aconteceu. Você sai falando, esse dia foi louco. E você vai entender o que aconteceu, tipo, 2 dias depois. Você se machuca? Não, não me machuquei, não. Você sair sem ver, fazendo coisa não, não louca? Não, atravessar 23 de maio. Não. Né? Você faz no ambiente controlado. Sim. De preferência com um adulto responsável. Qual a diferença de um sábado de manhã pra mim? A diferença é que você tá de olho aberto. Eu não tô enxergando, Vinícius. Não, mas aí o problema é seu. Você não tá enxergando. Eu não tô enxergando de manhã e... Eu tô comunicando então, também. Tá aí, o nosso avatar de Azathoth no planeta Terra. Então, essas foram as experiências que eu tive isoladamente. E fora isso, eu fiz. E assim, fiz outras paradas e tal, mas o que vale a pena falar aqui, que é uma coisa mais estruturada, é eu fiz o roteirinho do Peter Carroll de invocações e evocações das criaturas Lovecraftianas. Isso é muito legal. Hoje, de tarde, eu li de novo o meu diário dessa época e farei aqui um resumo dessa parada. Fiz uma invocação / evocação por dia. Oi. O comentário do Vinícius quando ele estava revendo os diários dele foi: essa época foi louca. Essa época foi louca. Foi louca. Eu vou ali ficar quietinho pra ver de novo no diário. Foi isso mesmo. Porque, assim... Eu tenho o hábito de anotar o que aconteceu logo depois de acontecer. E, às vezes, quando o bagulho é muito louco, não faz sentido. Né? Mas até que eu consegui trazer pela memória aqui, foi legal. Então, em maio de 2018, fiz uma série de paradinhas aqui. E um por dia. Comecei com o Nivaldo Tebes. Ah, vou falar o procedimento que eu fiz, que é baseado no Epoch, mas não é o do Epoch. Processo em 9 passos. Primeiro, banimento. Esse banimento eu optei por fazer num espaço astral construído na imaginação. O Bunker Goetia. Eu construí um Bunker Goetia na minha mente. É uma pessoa que posta em várias páginas essa mesma frase. Entendi. Eu construí um Bunker Goetia na minha mente e aí tem vários emojis assim depois. um emoji de uma faquinha, um emoji de com a carinha louca. É louco. Ah, esse tudo, né, porra. Cara? E não saiu mais. O nome dele é... Esqueceu de banir. Não, é Abdu. E eu optei por fazer isso num espaço, já que é astral, essa porra, né? Optei por fazer um espaço que é uma praia. Por que uma praia? Primeiro que eu tô abaixo das estrelas. Céu aberto na minha frente. Em cima de mim, mas na verdade. Pode estar em cima, né? Já que tá flutuando no espaço atrás. Não, mas eu não tava. Ah, tá. Tava na praia. E a praia é um espaço entre, né? Eu gosto dessa coisa de espaços entre. Entendi. Entre duas nádegas. É. Tá bom. Segundo, visualização de símbolos. Existe uma série de sigilos aí que você pode usar pra chamar as entidades. Abertura de portal. Pô, que portal? Um portal de consciência que eu fiz isso seguindo instruções do Peter Carroll, de fazer uma visualização muito doida de coisas em quatro dimensões. Isso já bota a mente preparada para receber coisas difíceis de explicar. Quatro. Você faz uma declaração de estou buscando poder ou estou buscando conhecimento. Cinco. Você faz uma evocação. Você traz para a manifestação na sua frente da criatura que você está tentando entrar em contato. Seis. Depois de evocar e ter estabelecido o primeiro contato, você faz uma... Você pede permissão para invocar, a pessoa não ficar invocada com você. Sete. Sete. Você faz a invocação, propriamente dito, e você não precisa fazer tudo isso no mesmo dia. Mas como eu estava programado para fazer uma por dia, eu resolvi fazer a evocação e a invocação no mesmo dia. Você... É isso mesmo, que é pra botar tudo no seu doido. Sonho. 8. Licença pra partir. Tipo, falou, valeu. Falou, valeu. E 9. Banimento, se necessário. O Peter Carroll fala, não precisa banir não. Só bane se der merda. Falou, ok, eu vou banir. Eu gosto. Só não senti necessidade nunca de fazer o banimento de Azathoth. Acho legal. Deixa rolar. Isso faz muito sentido. Muito. Pra mim, é que a esposa, agora tudo faz sentido. Pra você ter uma ideia, umas duas semanas atrás, essa criatura me surgiu com a flauta mais desafinada que eu vi na minha vida. Eu não vou perguntar de onde você tirou a flauta. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que afinar a flauta com a Dremel. É o quê? Onde você arranjou esse negócio? A Dremel eu já tenho. Não, a flauta, amigo. Ah, você falou que não ia perguntar. É óbvio. Mas é isso. Então, vou começar aqui com a narrativa das invocações. Eita. Eu vou pular toda a parte chata de, eu fiz o banimento. Então, eu vou falar o que rolou na evocação, o que rolou na invocação. Tá. Vamos lá, parte interessante. Comentários na sequência, viu? Seus. Perguntem. Tá. Nyarlathotep. Nyarlathotep, eu tava fazendo a evocação e era a minha primeira experiência nesse sentido de fazer evocação num ambiente mais cerimonial, né? De usar uma arma mágica e tal. E enquanto eu tava fazendo a evocação, que consistia basicamente em chamar aquela criatura pelos vários nomes e epítetos que ela recebe, fulano de tal, que faz não sei o que, que faz não sei o que lá, que veio de não sei aonde. Então eu tava fazendo isso e assim, no meio, cortou, pum! Surgiu a imagem na minha cara de um velho. Juliana, eu vou te fazer uma pergunta sincera. E você pode responder, eu não vou ficar ofendido. Tá bom. Você é minha professora de alemão. O nível de alemão que eu tenho, dá pra eu super entender o que um velho que fala embolado e o caralho fala, tipo, 100%? Se ele falar dialeto, não dá, não. Um velho do século XIX? Não. Não dá. Não, porque não é o mesmo idioma, é. Esse velho apareceu falando alemão comigo, eu entendi todo. E subitamente, da praia, eu tava num castelo do velho. Um castelo de família, sacou? Não era um castelo da Cinderela. E ele tava me oferecendo coisas. Eu pensando, volta lá. E no primeiro momento eu não saquei que era o Nivaldo. Tu tava lá pra chamar o Nivaldo. Mas eu não terminei de chamar ele. Apareceu, pensei, isso é uma visão louca que... Que descobri que era o Nivaldo só 3 dias depois. E rola Mind Tricks nessa hora, né? Você não tá com a percepção 100%. E eu não saquei que era ele, continuei chamando. Mas eu tô aqui, ó. E ele tava numa de, esse é o castelo da minha família, não sei o quê. Eu posso te arrumar isso, posso te arrumar aquilo e tal. E quando eu fui negando, ele foi deixando de ser aquela roupa de aristocrata e ele mudou pra um uniforme de soldado da Prússia, sabe? Com aquele chapéuzinho com a setinha e tal. E era uma figura claramente de poder e tudo mais. E eu... foi nessa hora que caiu a ficha aqui. Era ele mesmo. Eu continuei negando. E, não, pô, posso te arrumar. Sabe aquele vídeo do Peppa Filmes do Vendedor de Incenso? Se você não viu... Isso. Same procura. Energy. Pause já esse podcast. Jogue no YouTube. E quando eu falei, cara, eu não quero nada do que você tá me oferecendo. Eu não quero conhecimento. Ele, o que você não falou antes? Aí... Por que você não falou antes? Temos aqui um conhecimento novinho, cheirando a limão. Aí eu perguntei se o esquema pra conseguir o conhecimento era através da invocação. E se eu podia invocar. E ele, pum, sumiu. Eu, ok, eu acho que isso é um acordo tácito de... Se ele não disse que não, é porque sim. É um pouco arriscado. Então eu fiz uma invocação na sequência. E a sensação que eu tive foi de poder. De eu posso tudo. Mas terreno, sabe? Não é eu sou o senhor do tempo e do espaço. É tipo, sou foda de Gidin. Você canalizou o cara do Gidin. Canalizei o cara do Gidin e... A experiência acabou subitamente com a sensação de que a parte de trás da minha cabeça estava abrindo, e não explodindo, mas abrindo uma comporta e saindo um jato de coisas de dentro para fora. Eu, ok, acabou. Passou a vibe, sabe? Aí, licença para partir. Então, beleza. Quando eu comprei essa flauta esquisita aí, eu fiz a invocação de Azathoth, eu tive uma sensação muito parecida e eu não tinha ligado os pontos até reler o diário hoje. Então, bacana. No dia seguinte, pessoas, plural, vieram me contar que sonharam comigo e que nos sonhos, narrativas iguais das pessoas, que essas pessoas me viram num lugar muito barulhento, escuro e confuso, mas que parecia que tava tudo bem e que eu tava numa boa lá. Então, vamos em frente. No dia seguinte da flauta ou no dia seguinte não, do... Não, no dia seguinte do Nivaldo. Do Nivaldo, tá bom. Nivaldo. Porque se fosse o da flauta, fazia mais sentido ainda. Não. Dia número 2, Clayton, Cthulhu. E foi assim, normalmente quando você vai pra fazer uma evocação, você tem algumas preconcepções na sua cabeça e você espera que seja de um jeito, né? Uma coisa que eu percebi fazendo esse programa aqui é que as coisas não saem conforme programado. Então eu tava pensando no Cthulhu da forma como o Peter Carroll descreve, que é a ligação entre neurônios e tudo está conectado e tudo mais. E não foi nada disso que eu vi. Eu me imaginei num mar de bancos de dados cibernéticos muito loucos. E que as coisas eram isoladas, mas ao mesmo tempo eram juntas. E eu... Tá, ok. Isso Big é um Data? Lugar, você tá no meio de Big Data. Sei lá, eu tava num lugar, mas eu não tinha visto nada. E eu vi no meio daquela porra toda, daquela putaria, como se fosse aquele desenhozinho que faz na Matrix, sabe? Tem um monte de letrinha verde caindo, daqui a pouco um contorno mais evidente fica ali. Aí eu vi uma forma de tentaculinhos, mas não era um polvo, era uma coisa ondulante e filamentar. Faz sentido? Faz sentido. Beleza. Pedi pra fazer a invocação e a resposta que eu tive em todos os casos foi silêncio. Ninguém nunca me disse não, mas eu pensei, ok, não espero que as pessoas entendam o que eu tô falando. E quando eu fiz essa invocação, eu senti que eu era os dados que estavam se comunicando. É inexplicável, é inenarrável, é, Lovecraft tinha razão. Vai. Pergunta, você falou que podia fazer pergunta. Uhum. Depois dessas duas experiências que você teve, sem ser tipo, nossa, sou fodão, sei várias coisas, agora eu sou o Big Data. Você se deu conta nos dias seguintes ou você pegou e entendeu coisas com mais facilidade? Então, eu fiz anotações das experiências e fiz anotações das minhas percepções ao longo desses dias, e sim. A forma de perceber as coisas estava diferente nesses dias. Tá. E pelo que eu me lembro, e não tá anotado isso, essas coisas continuaram com uma percepção diferente por uns 10 dias pra frente. Tá. Mas sempre verbeiro. Eu tava prestando atenção mais no, nas coisas que aconteciam no dia do que tá. Outra coisa. E então essa foi a minha opinião. Eu acho que eu invoquei um Cyber Clayton. Porra! Que legal! Cyberpunk, hein? Né? Cyber Clayton. Vaporwave. Ia lá. Olha. Mentira, não era Vaporwave. Era, era mais verdinho. Matrix. Tá. Era mais verdinho. Uhum. 3. Shub-Niggurath. Shumo Nigurati foi o mais fraco de todos pra mim. Não deu uma onda maneira, mas também não foi escroto. E na parte da evocação, eu acabei tendo que forçar a barra pra ver uma coisa pré-concebida. E eu vi exatamente aquela coisa da cabra com um milhão de crias. E a sensação que eu tive na invocação foi uma coisa muito física. De um arrepio pelo corpo, sabe? Não foi uma coisa intelectual, não foi uma coisa mental. Foi uma coisa física do corpo tremendo barra formigando. Uma coisa esquisita. 4. Oi, fala, Lívia. Não, continua. Não, continua. Fala aí. Não, continua. 4. Rastor. Rastor foi legal. Rastor foi legal. Foi bacana. Da hora. Então, a evocação... É muito fácil ver a imagem do rei de amarelo, né? Então, mas eu tive mais do que uma visão, alguma coisa. Eu tive uma sensação intelectual, não visceral. Uma coisa que eu sabia, mas não sentia no osso. De como funcionava aquela... coisa toda de entropia e de caos e tudo isso. E na hora que eu fiz a invocação, aí foi uma porrada na cabeça. Porque fez sentido pra caralho pra mim a ideia de que entropia e tudo mais é macrocósmico e microcósmico ao mesmo tempo. A bagunça e o caos e tudo mais que existe numa escala cósmica existe dentro da nossa cabeça. E não só num sentido químico barra biológico, mas no sentido de pensamentos também. Então eu tive, por exemplo, um insight de que aquele exercício que a gente faz de não pensar é uma tentativa forçada de você jogar a entropia para o zero. Isso nunca vai acontecer. Você pode forçosamente tentar chegar num vazio absoluto, mas não existe vazio absoluto. E ao mesmo tempo, se você tentar sobrecarregar, sempre vai existir um buraco vazio que não vai estar preenchido. Então eu tive essa sensação toda, não no nível intelectual. Isso sim foi visceral, senti. Nas entranhas. Isso foi do caralho. Próximo. Yogg-Sothoth. A evocação foi sem graça. E foi o inimigo do Doutor Estranho lá. O Dormammu. Não teve nada demais. Porra, se o Dormammu não tem nada demais. Não tem nada demais. Assim, não foi um Cyber Clayton, entendeu? Mas a invocação foi legal, porque me deu um outro insight que me ajuda até hoje com a forma de enxergar a magia como um todo. O Yogg-Sothoth lida com aquela coisa do funcionamento do espaço e do tempo e das dimensões, né? E eu me liguei nesse dia que a ideia toda de múltiplas dimensões, na real, são a multiplicidade de opções que você, como magista, tem que como escolher. Então esse contato com o Yogg-Sothoth é a possibilidade de você escolher em qual realidade você quer viver. Mais uma vez, eu tô falando isso aqui para vocês em 2 minutinhos. E isso não é uma coisa puramente consciente e colocada em palavras. Isso é como eu melhor pude traduzir e resumir para vocês. Mas é uma parada muito doida que você sente. Caralho, isso faz muito sentido. Fala aí. Eu já tive experiência de chegar e ter essa conclusão... fisicamente. É, então, isso que é o mais legal. É muito difícil de descrever. As sensações não são intelectuais, é físico. E sinceramente, não sei botar isso em palavras. E, pra fechar, Azathoth. Azathoth é aquela coisa mais doida de todas. A visualização que eu fiz não foi como esperado. É, esses que são as melhores. Então, eu vi uma coisa que foi tipo um olho de Sauron. O Andrei falou do Hellboy aí, eu não sei se você apareceu, não vi esse filme. Você não viu o primeiro Hellboy? Eu vi o começo, eu nunca terminei de ver, sei lá. Não, mas é o começo que tá. Ah, mas não lembro. Então, vê só o comecinho, a primeira cena. Tá bom. Então, foi tipo um olho de Sauron, assim, uma parada bizarra. E a invocação foi o bagulho mais doido que existe. Aquela coisa do você ter um pensamento verbal, mas não expresso em língua nenhuma. E tem 1 milhão de palavras na sua cabeça e nenhuma delas é discernível como uma palavra. E ao mesmo tempo, tudo aquilo faz sentido e não faz sentido nenhum. Então, Lovecraft tinha razão. É inexplicável. É indescritível. É indescritível. Então esse é o resumo do meu primeira coisa organizada que eu fiz de trabalhinhos de Lovecraft. Depois eu fiz uma experiência isolada aqui, outra ali. Mas... usou uma flauta aqui, outra ali, desafinada. É, mas assim, resumo. Os mais legais: Nyarlathotep, Rastor, Azathoth. Não sei. Depois me deixa ver as receitinhas aí, os rolês que eu vou fazer com os outros. Tá bom. Que agora que eu comecei, abriu a portinha. E será que Shubinigurati é mais forte pra mulher do que pra homem? Acho que, acredito no que sentido sim. De, já que ele fala sobre criar. É a única das entidades que o Lovecraft descreve como feminina. Todos os outros ele não se dá o trabalho de falar sobre gênero, até porque a língua inglesa não obriga você a fazer isso. Uhum. Mas esse ele menciona que é feminino. Pois eu conto pra vocês. Tá bom. Então, gostaria de agradecer muitíssimo a você que está escutando aí ao vivo e a você que está escutando nosso podcast e também a toda essa equipe, essa mesa maravilhosa. E gostaria de falar que Praise the Sun e Cthulhu Fatah pra todo mundo. Eita. Gente, temos experiências que aconteceram. Você acha que Juju tá com essas olheiras aqui? Essa olheira é essa mão preta aí que eu tô percebendo aí, ó. É que eu tô mexendo com coisa de toner, daí a unha fica preta. Não, a mão inteira tá preta. A mão inteira tá preta. Tá parecendo o cadáver. Caralho, verdade. Não sei por quê. É tchutchuco. É, rapaz, olha, você fica mexendo com essas coisas aí. Não é a tua cê calça, tá virando, não? Você tá virando... Mas... Camisa nova. Será que é a camisa nova? Pode ser. Ah, acho melhor tu lavar a camisa nova. A Ju não está com a mão amarela. A Ju tá com a mão amarela. Não, fica com a mão amarela. A mão amarela não é outra entidade? Mão não. Amarela. Cagou na panela. Ei, caralho. Esse é um Inception. É um Inception de magia. É, são camadas. É, não fala chupeta. O André fez até um... É, porque coloca chuchulo. Então, já todo aquele jeito. Neratopepe é o exupete. Ai, não! Caralho. Então, mas eu entendi de uma maneira que...